É. Ô, Bibi, você já voltou à sua terra? É mais ou menos o seguinte, né? Como diz o RG, que ele tá lá, né, com a senhora dele transando no quarto. Que é isso? Aí ele lembrar que veio o filho dele, que eu tava. Eu tinha passado 10 minutos da preliminar. E vem a criança, bate no quarto, pai, meu Todd. Meu Todd, mano. O mano foi, brincou de meu Todd agora, hein? Você é louco, mas peraí, você tá exemplificando aí com o RG, mano. 10 minutos pro RG é o suficiente pra dar 3, velho, não é preliminar. Que isso? Vocês estão de brincadeira, velho. RG, fala depois assim. Do 11º minuto, ele ganha um Oscar. Não, desculpa, não, mano. Ele não tá aí hoje, não? Você deve estar equivocado, porque 10 minutos pra RG dar 3, imagina, é 3 horas pra dar uma. Não, tem todo o trabalho. Até pegar no breu, né? É, até pegar e tal, esquentar. Sabe aquele carro a álcool que tinha antigamente? Você ficava, ligava ele e ficava apertando ali até. Não, até que o RG ele já vem com uma bombinha extra de gasolina. É que o RG ele não é que ele demora nas preliminares, ele demora porque fica conversando, manja. Tipo aquele negócio fator psicológico. Vai, você consegue, vai, concentra. É. Concentra. Quem diria, o velho já pegou todo mundo, hein, velho? Cadê a porra do chefe Benedetti? Cadê? Ah. Cadê? Cadê o Vieira? Cadê? Ah. Cadê? Então tudo diz que tá os caras estão perdidos, então. Mano. Ah, deu uma chuvinha em São Paulo, pronto. Aí os caras falam... Cadê aquele lá, o meio insano? O... Qual é o meu? Domênico. Domênico, isso. Trabalha aqui na rádio, seu louco. Hã? Domênico. Peraí, você acha que só porque trabalha na rádio ele não tá é isso? Fazendo não, o Domênico ia ser legal, porque... Ô, Vilela, desce lá no estacionamento, às vezes ele tá dormindo dentro do carro lá, cara. Perdeu a hora. Nossa. Domênico, ele dorme na garagem. Dorme na garagem. Pode, velho. Porque ele é muito grande, ele ocupa 3 bancos, assim. Nossa, ele ainda dobra dele, pra frente. O banco dele da frente fica encostado no de trás, velho. É, brincadeira. É mesmo? O cara tem deformação. É verdade. Se é alto desse jeito, é problema. A perna cresceu demais, né? Domênico parece aquele chinês lá, cara. Que... Vocês lembram desse Cê cara? Você lembra do chinês? 2,80m, velho, de altura. Nossa. Eu teria medo de ficar preso num carro com o Domênico. Por quê, moto? Ah, sei lá, velho. Domênico é aqueles caras que você não espera. Sabe aqueles caras que entra no cinema e mata o cinema inteiro? Louco. É nesse estilo. É. Eu tenho medo. Ele olha, acorda, de repente ele tá dormindo, ele acorda, olha pra sua cara, velho, vai falar. Fala pra você, o que você fez? Não, ele fala, o que você fez? Eu não fiz nada. O que você fez? Ele. Mata. É verdade. Tenho medo, velho. Domênico, se tivesse nascido nos Estados Unidos, puta. Ah, com potencial homicida. Nossa. Muito bem. Caramba, vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Bora. Vamos lá, com vinheta e tudo, Bento. Opa, conhece, sombra. Obrigado. Hoje eu fiz tricolor aqui. Ah, vai começar. É hoje, 3 pontos. 3. Olha, só isso que eu quero. Olha, fora você, seu Bento. Tem 4 aqui. Com relações amplas junto ao tricolor paulista. É, sei, por isso que eu falei. Ah, tem um aí que não assume, né? Fala, mudou de lado e tal, mas tá lá, mas, né? A prova é mas você, amanhã, né, quando o time dele acabar, ele volta. Mas será? Ó, com reforço de você, seu Ante. Com reforço de Lugano e Rodrigo Caio. Sim. Que juntaram o elenco lá em Minas. BH? E tá aqui escalado, né? Já tava escalado faz tempo. Então põe lá, vamos lá. Escalação do tricolor com os comentários de Mota e Marcão. Vamos lá, Cidão. Sensacional, Cid de Deus. Tá jogando bem, né, cara? Esses 2 últimos jogos aí, pelo menos, aí não tem comprometido. Éder Militão. Bom jogador. Esse aí, depois que entrou, mudou, viu? Bom mudou jogador. Muito ali. Rodrigo Caio. É. Na realidade, seu Bento, é bom jogador, mas passa por um momento. Aliás, um momento não, um ano e pouco já que tá no momento ruim. Eu vou acreditar no Juan, vai. Bruno Alves. Fez um jogo só pelo no São Paulo, no Morumbi, aquele jogo contra a Ponte, fez um gol de cabeça, tem tudo pra continuar não na. Não comprometeu, vamos dizer assim. É bom, Zé, parece que 2 jogos, não jogou esse maluco aí? Hã? Hã? Jogou. Não jogou 2 jogos já? Acho que um. Eu lembro dele só na estreia lá contra a Ponte. É só um, mano, ele fez um gol. Será? Acho que ele jogou 2. Fez um gol, que inclusive o Aranha saiu atrapalhado igual o Cássio. Saiu aquele gol. É verdade. Só que o juiz do São Paulo e Ponte era um pouco mais correto. E o não, Júlio pelo contrário, Tavares. Porque ali não foi nada. No lance do Cássio, ele foi interceptado pelo Prato. Ai, nossa. E com toda a má fé que o argentino sabe utilizar, o Prato acabou deslocando o Cássio. Tá bom, sim. Mas ainda com bem a bunda, que o árbitro, né, foi decente. Ele assoprou. Ele deslocou o Cássio com a bunda. Ele soltou uma bundada. Júnior Tavares, que o Júnior desloca todo mundo com a bunda, né, Mota? Ah, você que desloca com a bunda. Júnior Tavares é meio marrento, mas eu acho ele bom jogador, seu bem. Tecnicamente, é muito melhor que o Edmar. Sim. Muito melhor que o Edmar. Nossa. Só que falta baixar um pouquinho a bola, né? Tem uma perna, a questão do Júnior Tavares é a questão defensiva. É. Né? Ele aí não vem volta, o Petros. Ah, isso bom, aí vai virar excelente. Mito no São Paulo. É, aí Jonathan Gomes vai jogar no meio campo. Sim. Forçado, né, seu Bento? Ele, é. Essa função que ele vai jogar hoje, ele jogou lá contra o Vitória na Bahia. Lá ele não foi bem, cara. De segundo volante jogando aquela, né? E hoje também. O Hernanes eu acho que vai ser adiantado um pouquinho pra fazer a meia ali, pra chegar um pouco mais à frente. E o Jonathan Gomes vai fazer o segundo volante de novo. Eu faria o inverso. Eu gosto dele. Jogaria com o Hernanes no segundo volante? Manteria? O Hernanes, mais pra trás. Do mesmo jeito que jogou contra o Corinthians, o Hernanes fazendo o segundo volante. E justamente o Gomes no lugar do Cueva. Na frente um pouco. Então, na realidade, eu acho que o Hernanes ele rende mais hoje como meia, cara. Ele é um cara que ele finaliza melhor que o Gomes, ele é um cara que tem um passe melhor que o Gomes. Eu acho que esse tipo de jogador tem que jogar sempre mais próximo do gol, cara. Eu, se sou Dorival, eu recuo um pouco o Jonathan Gomes para fazer o que o Hernanes estava fazendo quando jogava o Cueva. E colocaria o Hernanes para fazer a função do Cueva, cara. Jogando mais próximo do gol e mais próximo do prato. Ah. Aí vem o Hernanes pra finalizar. Sim, sensacional, né? Não dá pra falar, né? Aí vem de um lado o Marcos Guilherme. Bom. Do outro, o Lucas Fernandes. Bom, muito bom, moleque. E o Lucas Prato, que passa uma estiagem de gols há muito tempo que não... Ah, mas hoje vai valer a lei do ex. Lei do ex. Ó, a lei do ex vai valer hoje. Notícia que vem dos Estados Unidos. Kaká já afirmou que não continua no Orlando City. Não vai renovar. Não vai renovar. Então, final de ano aí, ele tá liberado. E outra, né, seu Bento? Tinha três possibilidades. Ou ele aposentava, ou ele renovava com o City, ou ele esperaria uma proposta do São Paulo. Bom, agora só temos duas possibilidades, né? Eu acho que ele vem. Eu Será? Acho que tudo depende também. Tem que ver se a diretoria vai chamar, né, Marcão? Então, é que o planejamento... Imagina o Kaká contra o CRB, jogando em Alagoas. Ô, tonto, quem disse que a gente vai jogar contra o CRB? Vocês imaginam lá o Kaká jogando contra o Vila Nova naquele calor insuportável de Goiás? Mas quem disse que a gente vai jogar contra o CRB, Vila Nova? Precisa ver a tabela. Quem disse? Aonde você viu isso? Precisa ver a tabela da Copa do Brasil. Ano que vem, de repente, pode cruzar, mas pelo Campeonato do Brasil, não. Dá uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro. Para, Tom. Saiu agora, colocou a cabeça agora pra fora da água, já tá batendo asinha, rapaz. Pronto. Ai, nossa, agora eu vou ficar lá embaixo porque você quer. Quem tem experiência em CRB, tá incomodado? Você não é antes, você falou que não é antes, só torce pro Corinthians. Mas só torço pro Corinthians, só tô constatando um fato, não tô torcendo contra. Uhum. Então constate um fato que meu time nunca jogou a Série B, o seu já. Então, e olha, no final dessa rodada a gente vai acabar em oitavo. Vamos ver até quando o seu time não vai jogar aí. Inclusive, você fala que não jogou no Campeonato Brasileiro, já jogaram no Paulista. Ah, para, vai, isso aí é coisa da tua cabeça, mano. Acho que se o Kaká tivesse que voltar, acho que vai esperar muito bem definir aí qual será o futuro do Tricolor. Sim, ele não voltaria. Juro que assim, o Kaká, pô, meu, tudo bem, é o clube que eu cresci, etc e tal, mas vai lá. Mas também não mereço ficar viajando aí. Né? E ainda com relação ao Kaká, ele recusou a proposta aí de renovação de contrato com o Orlando City, porque o Orlando queria diminuir em 40% os vencimentos dele lá. Quanto será que ele não chega pra ganhar aqui também no São Paulo, né, cara? Ah, mas tem que entender, né, Marcão? Pelo amor de Deus. Ó, então... tá bom, não. Aí eu vou te dizer um negócio. O cara já falou que daqui a um ano quer aposentar. Sim. Tá certo? Ou seja... Gente. E não vem pra jogar todo jogo, né, Sombra? Já não vai conseguir jogar todo jogo. Não vai. Ele diz que já tá sentindo cansado. Então. Não pode chegar aqui. Isso me preocupa. Pedindo um caminhão, né? Pedindo um caminhão. Mas nunca. Senão vai virar. Sabe? Aí acho que deviam pagar ele pro jogo. Hã? Produtividade, moto? Paga pro jogo. Não, paga lá o salário normal aí de um bom jogador, 300 pau aí. E, de repente, algum bônus em caso de título, de classificações, de metas, etc. Sim. Mas na boa. Mais do que isso, não dá. Boa. Primeiro, não pode passar o orçamento de São Paulo, né? É, quando o jogador já começa com essa história, sabe? Só tenho mais um ano de futebol, o corpo não aguenta mais, meu. Na boa. Vocês ficam com essa parada aí de... o Kaká foi ídolo, etc e tal... Eu tenho meio que uma tese aí, e 90% das vezes eu tenho razão quando eu falo a respeito disso. Motinha, todo grande jogador que teve lá sua grande passagem pelo clube, quando volta, é o cara decepcionar. É igual aquela menininha lá que você era apaixonado no ginásio e você vai rever depois de 10, 15 anos. Na eleição, ela vem na tua direção, parecendo um pula-pula de parque, cara. Não, mano. Ela vem parecendo com o Linha das gordinhas. Olha isso, a gordofobia aí, ô. Não é gordofobia, mas ela vem lá com três filhos assim, puxando pelo braço e um no colo, velho. Então imagina só, Motinha. A mulher vem na tua direção, aquela na menininha eleição, lá que né? você fala, meu... E a criança era ela. Escorrendo o nariz, hein? É. Então, pois é, pois é. E ela com aquele sutiã que abre o bico assim... Ah, não, mano, que nojo. Tá amamentando, então, Mota. Normal. Ah, mas é feio. Mano, é lindo, velho. É feio. Não, é feio. Que feio. É um momento feio. Lindo da humanidade. Ah, para, mas, enfim, vai. E aliás, quando o colostro... Você bate o olho, é um choque. É um dos alimentos mais ricos em vitamina que tem, sabia? O que é? O colostro. Colostro. Vem dizer que você já tomou colostro. Pior claro, já. Quando ele era bebê. Não, agora. Depois do 18. Não, não acredito nisso. É meio salgado o negócio, é ruim. É sério, sério. Pior que essa. E pior que a menina não tava grávida, mas ela tava tipo solteira. Não, é sério. É sério, pô. Tô falando sério. Ô, tem um amigo meio meu que salgado. Contou uma história dessa. Ele tava lá no Rally Roll e aconteceu, velho. Ah. Ele deu aquela... né? Apertadinha saída. Eu não sei o que ocasiona ele isso. Ele começou, cara, a ter ânsia. É? Ele começou a passar mal. Ele falou, o que que foi? Ele falou, não sei. Ah, mas isso... Banheiro. Isso aí é Whey Protein direto da fonte, ô mano. Então faz bem, você garante que faz bem. Faz bem, pô. Já tomou, mano, colostro? Ah, quando era pivete, né, Motinha? Não, tá falando adulto. Terra. Não, não mente. Não, seja não, sincero como não. Seu irmão. É. Não, pelo contrário. Isso vende pros bombados, leite assim? Materno, velho. Leite materno, o bagulho, eu não sei como o bebê consegue tomar aquilo. Aqui o bebê não conhece muita coisa, tem... né? Então ele acaba comendo aquilo. Só tem aquela opção, né? A única forma dele se alimentar é tomando aquilo. Não, e ele não sabe o gosto de outras coisas, né? Pra ele é complicado, é vida, Motinha, né? Mas é um horror, né, velho? Nossa, pessoa vender. É um horror. Se vendesse, Marcão, em tubinho, assim, falar pra você que aumenta e tal, você tomaria? Não tem problema nenhum, cara. É um alimento. Só que assim, cara, você tem que pensar, porque assim, às vezes a gente, a galera que faz a musculação, que faz a atividade física, às vezes consome albumina, cara. Albumina é a proteína da clara do ovo. Nossa, também é nojo. Não, mas você já viu o cocô de criança, o cheiro que é aquilo, véio? Nossa, tá de brincadeira. Você tá louco, velho. Albumina é fichinha perto do colostro, velho. Você é louco. Tá louco. Não, mas ó. Mas voltando ao assunto cacá, Motinha, então quando você faz uma campanha pra que ele volte, já não vai ser aquele cacá de 2001, aquele maluco lá que ganhou o Rio São Paulo, que a torcida falou, pô, esse maluco é monstro, etc e tal. Vai ser aquele jogador hoje limitado, que não vai jogar todas as partidas. É complicado, mano, é complicado. Não, fazer a campanha torcida pra que toda, um ídolo volte, cara, E principalmente, Motinha, o jogador quando já tá nesse patamar que o Kaká alcançou, já foi eleito aí o melhor do mundo, o Kaká já jogou Copa do Mundo. Acho que foi o último brasileiro, né, que foi eleito o melhor do mundo, não foi? Não, teve outro depois. O Ronaldo Gaúcho não foi depois do Kaká? Não. Acho que o Kaká foi o último, foi 2012, 2013? Não tenho como confirmar. Bom, vamos procurar. Acho que foi o último. Mas olha, o Kaká já definiu que no City não fica. Não fica. Já declarou que no City não fica, em dezembro encerra. Foi convidado também para ser uma espécie de embaixador e ganhar mais do que ganha. Falou assim, não, também vamos encerrar meu vínculo com o City. Sim, então, é sinal que ele quer voltar e... Eu acho que é o seguinte, em termos de Brasil, se não aparecer nenhum fanfarrão aí... O Kaká foi o último em 2007, viu, Sombra? Boa, aí. Então, valeu. O brasileiro. Boa, mano. Esse mano é muito ágil, né? É rápido, né? É brincadeira. É nada, os informantes aqui, mano. Fechou lá o Expo. Olha, pra quem é que tá tocando o telefone aqui? Quem é? É o Zé Fontinha? Vou atender. Oi? Ixi. Ah! É mesmo? O cara teve com você? Tá certo? Ai, meu Deus. Ah, vai vir então? Ô, Zé, valeu. Obrigado. Ah, o Zé Fontinha. Então, informação que chegou aí, que o cara tava falando pra mim, é o Zé Fontinha. Por isso é Zé Fontinha, não posso revelar. Vai jogar um ano no São Paulo. E aí, agora, encerra. Se isso é uma coisa de vontade de jogar um ano, que chegou pra mim, vai jogar um ano no São Paulo. Não é como. Uma pessoa do São Paulo. E uma informação que veio através de uma pessoa muito ligada ao meio do futebol, meandros do futebol. Sim. Que recebeu essa informação de também uma pessoa que está aí no meio do futebol e que, esse sim, também já jogou no São Paulo. Então, bacana, né, cara? Agora, o que eu penso? Ok, virar o Kaká, beleza. Mas, atenção aí, galera que jogou de zagueiro no Arquidiocesano. Presta atenção. Preste muita atenção. O cara vem, não dá pra contar com ele em todos os jogos. Não dá pra contar com ele como principal armador. Lógico. Ou seja, tem que ter um reserva bom. Não, Eu não sei se ter reserva ou ter o titular. Essa é a questão. O meio de campo, entendam. E o Kaká sempre tem várias contusões. Sim. Então tá, vem, beleza, legal, faz bem pro grupo, pode até uma... Vai agregar, uma, né? Partida ou outra muito boa, etc. Mas pelo amor de Deus, precisamos de meias no São Paulo. Mesmo porque a gente já sabe que o Cueva, por exemplo, pode ir também pra Copa do Mundo. Vai saber, sim, se não vai se poupar, tirar o pé no ano que vem. Sim. Pra poder jogar a Copa. O Cueva já é um cara difícil. Difícil. Espero que agora essa reformulação do São Paulo, né, seja decente. Ah, ó, chegou no... Pensa lá na frente, né? É? Ih, chegou o Zé Fontinha de novo? Ah, ai, tá. Não, mas... É mesmo? China? Ih, o Zé Fontinha tá demais, ó. China! Olha. Tá bom, então tá bom. Desculpa, hein, velho. Tem cara querendo ir pra concorrer, China? Hã? Concorrer com a China? Tem cara querendo ir pra China? Tem. Xiii. Rapaz. É. Quem? Boa noite, boa tarde, né? Ah, você não vai falar? Boa noite. Agora eu não vou falar. Agora, não sobra isso. Pô. Em cima disso que você tá falando, eu tava ouvindo. Como diz o Alê Oliveira. Se você tivesse aqui, você ia ouvir. É, presente. É. Onde vocês estavam, os dois? Trânsito, cara. Chegou trânsito. O chefe e você. Assim, sai mais cedo. Calma. Mas depressão, onde vocês estavam a tarde inteira? Tem criança pra pegar na escola agora. É. Tá, a tardinha, onde vocês estavam, Vieira, dois? Você é um puta pau mandado. É, isso é verdade. Filho, quem tem que pegar na escola... É a mulher. É a mulher. É verdade. É a mulher. Nossa, que machista. É que eu vou buscar o moleque porque eu faço ela trabalhar, velho. Ah, você tá, fica em casa, ela te sustenta? É lógico. Fala a verdade, Vieira. É lógico. E aí o Vieira mete o louco, fala que tá no trânsito e chega ele e o Benedetti com o cabelo molhado. Tá chovendo. É. Ela tá que bom. Fecundou você? Vai te catar. Foi? E o Vieira tá com aquele chinelo de isopor aí. É brinde. Com a caneta e bala, né? Agora, o Marcão, em cima disso que o Soma tava falando, cara, tem fundamento, porque assim, ó. Ah, não, jura? Agora o Cueva, cara, joga dois jogos em novembro, quando vocês mais precisam do cara. Sim, vai perder quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, que são... Os jogos são Atlético-Goianiense fora, Chapecoense em casa, Vasco fora e Grêmio fora. Sim. Então, ó, só pra ir pra Nova Zelândia, velho, é dois jogos, né? Aí pra voltar pro Peru pra jogar mais dois. Né? São dois jogos, né? É que o Mota me atrapalhou aqui, mas é isso mesmo. E ainda com relação também ao jogo de hoje, aí o São Paulo tem dois desfalques, né? O Cueva e o Arboleda. E o Atlético Mineiro também tem dois desfalques, aí o Elias e o Leonardo Silva. É aí, ó. Vamos ver, né? O Robinho falou que vai dar espetáculo. Ah, cara, mas ele, sei lá, esse jogo contra o Atlético Paranaense. Jogo bom, hein, meu? Jogou e ganhou de 2-0 lá, Atlético Mineiro. O Robinho deitou, meteu os dois gols lá. Vamos ver. É o jogo da TV, Marcão? É o jogo da TV? Ah, é. Na minha casa eu tenho lá os papers. Nossa! Mas é autorizado? É autorizado? Lógico. É, você não recebe aquela mensagem: este programa não pode ser exibido para bares, restaurantes. Os caras deram pra mim de cortesia, ó. Os caras deram, velho. Quem que deu, tonto? Mas tá os... Segue o baile, ô Vieira. O Celso Rotti, tá todo mundo lá? Não. Hã? O Celso Rotti tá também? Segue o baile, Vieira. É melhor não falar essas coisas. Olha, recado pra você que é do meio fitness. Você que é adepto do estilo de vida saudável, se liga. De 20 a 22 de outubro, vai acontecer no AMB aqui em São Paulo, a Brasil Trading Fitness Fair. Um evento que vai ter congressos, palestras, campeonato de crossfit, Caveira Games, Insane Race e mais. Campeonato de fisiculturismo da IFBB e o Campeonato Internacional de Beleza Fitness da WBFF. Além disso, muita gente importante do meio fitness estará presente. O Paulo Musi, que já esteve com a gente aqui no Estádio 97, o Dr. Paulo Musi. O fisiculturista Kai Green, que é vencedor de vários campeonatos internacionais, né? O Felipe Franco, a Juju Salimene. São mais de 200 celebridades que se encontrarão com o público. Acesse todas as informações no site btff.com.br. btff.com.br. Brasil Trading Fitness Fair, de 20 a 22 de outubro, no AMB. Ingressos à venda no site aloingressos.com.br/BTFF. Show. Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento de McDonald's. Ah, vamos falar de McDonald's, meus amigos, isso mesmo. E eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar McMelt com dois hambúrgueres e muito cheddar. McFritas cheddar bacon com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. E tem o novinho cheddar McRib barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. cebola grelhada e muito cheddar. Ah, deu água na boca, não é verdade? Então corre pro McDonald's. Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Vai correndo, só no McDonald's. Só no McDonald's, é verdade. Parabéns. É isso aí. Estádio 97, convocando você a mandar sua mensagem para nós, para as cornetadas do estádio, no 94-353-0150. 94-353-0150. Estádio 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Continuando com as manchetes do Estádio 97, Bento. Agora é o porco. Porco! É. O que é isso? O que é isso? Você tá defendendo por quê? Tá defendendo por quê, velho? Tá defendendo, e aí? Cara, tô de sacanagem, eu sou bem. Explica aí pra mim, Ti, porque... Não, nada. Nada, tá bom, então, beleza. Desculpa aí, velho. Desculpa aí, velho. Amanhã. Inundação. Amanhã, 21, você viu ontem. Inundação. Você viu lá. Quinta-feira, amanhã, 21 horas, no Pacaembu. No Pacaembu. É o Bahia. Bahia. Porque vai ter shows. Tem shows. O dono pediu a chave, né, como diria o Marcão. A gente emprestou pros caras fazer um show lá. O dono pediu a chave, que maldade, velho. Possível Parmeira pra amanhã, conta com um problema na lateral direita. É o Jean. O Jean, ele tá com um probleminha no joelho aí faz um tempo. Já ele precisa parar. A dobradiça tá meio. Ele precisa dar uma segurada aí no. Tá gastando, né? É, ele precisa parar no box, dar um tempinho lá, passar, mas a gente vai fazer isso nas férias. Olha o Singer, né, velho? É, tá precisando aqui 40. WD-40. É. Mas não dá pra pegar o joelho do Praz, já que não vai aproveitar pra nada. Ah, né? Não, o Praz parece aquele carro que tá encostado na oficina, que você pega uma peça aqui. Não, faz o Frankenstein, né? Pô, empresta o joelho tá pro Jean. Mas tá jogando em alto nível ainda. Ih, de novo! Peraí que alguém ligou. É, o Zé Pontinha. Deixa eu ver aqui. Alô? Hã? É? Não vai dar pro Praz, né? Ah. O professor do Charlie Brown. Nossa, sei. Ah. Meu Deus. Os caras não gostam do Everton, não, hein? É, tá indo? Olha o sombra, meu. Ok. Valeu, Zé. Tchau. Nossa. Lá vem. Fontinta. Que fase, hein? Demitiu o que aconteceu? Praz agora. O Everton caminha forte pro porco. É verdade, é. Everton. Mas você não tem nada que querer ou não. É o Domênico que decide. É verdade. Porra, velhinho, Everton é demais, velhinho. O Domênico também não quer. O goleiro do Atlético Paranaense já tá praticamente contratado pelo Palmeiras. É. Não, mano, só se der uma zica muito grande pra que ele não seja contratado. Mas o prazo renovou, mas Everton renovou. Tá lá. Mas... Que nota que você dá, mano, pro Everton? O Everton, ele não é um mau goleiro, Vieira, mas é goleiro de clube. Tá muito longe de ser um goleiro de seleção brasileira, como ele já teve a oportunidade de ser. E entre Praz e o Everton, aí, o goleiro do Atlético Paranaense, eu acho que o Praz é mais goleiro que ele. Eu não sinto essa confiança toda no goleiro do Atlético, também não, acho. Cara. Mas será que é uma briga pra ver quem vai ser o primeiro reserva do Jailson? Não, aí que tá. O Jailson também não sabe se volta, né? Ele tá treinando com bola lá, mas é uma incógnita também. Não, ele tá pra voltar. Mas pro ano que vem, né? Pro ano que vem. Ele tá pra volta esse ano, né? Ele, o Mina, volta esse ano ainda. O Mina volta ainda. Então pra que três goleiros? Bons, top, né? Não, top também não, top, né? Top não. Não, vai, mas tá no mercado. Não, três goleiros bons. Então, pra que três? Dois são ideais. É, pra que três? Mas vamos lá. O Praz vai renovar? Tá, vai. Renovou um ano. E aí, o Jailson vai ficar? Jailson da massa. E aí, o outro vai chegar e vai fazer o que com ele? Esse Everton aí vai pra terceiro, depois joga. Mas é que o Palmeiras tem três times, por isso que precisa de três goleiros. Não, mas tanto o Jailson quanto o Praz também já estão com a idade avançada, né? Quando aposentar, você já perde dois. O Everton vai guardar seis meses ali, entendeu? Depois ele já volta. É, porque o Everton, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até... o meio do ano, né? Até maio. É, então. Vamos lá, Fernando Praz amanhã, deve vir o Fabiano na direita, já que se o Jean não tiver condições... Edu Dracena, o Juninho e o Egídio. Ó. Oh. É, Thiago Santos, Tietchan e Moisés. Dudu, William. E eu acho que vai vir Borja. Acho que vai vir o... Daverson. Ué, a torcida tá tanto pedindo do Borja, né? É, vamos ver aí. O Cuca tem as coisas dele aí. Não sei se ele vai colocar amanhã. Insiste com o Daverson. Você vai colocar o Borja amanhã. Não é questão de insistir com o Daverson, gente. O cara foi contratado por uma puta grana. E o Borja também, dois, né? E o Borja, os dois. Qualquer um dos dois, você vai ter que assistir. Briga, exatamente, tem que assistir. É, isso aí. Mas, tem que fazer vingar, né? Mas um amigo nosso, que palmeirense certeza. Da mesa, falou que o Borja nunca teve a mesma sequência que o Deverson já teve. É verdade, isso você não tem a dúvida. Então, não teve, então é não teve a paciência. Não, e assim, muito mais isso caro, agora, hein? O torcedor, eu vou falar agora, o torcedor do Palmeiras foi chato nessa situação. Porque ficou zuquinando a vida do Borja, ficou, os caras foram lá contratar o Deverson. Aí o cara teve a continuidade, o Deverson teve. Agora, ele fez uma enquete, falou que agora quer o bode titular. 80%. Então, tá segurado, mas né, não é véio? A torcida do Palmeiras, o seu Bento. Não dá pra gente cobrar de torcida, cara. Atitude racional. Os caras são passionais, cara. Se o cara tá fazendo gol a todo jogo, o cara é bom. Mesmo. Tipo diretoria. Os caras, nós não, né? É, nós não. Nós não somos mais torcida, é isso, Marcos? É, pô, por exemplo, o Sidão aí. Depois que ele virou mídia, eu não queria falar nada, mas depois que o Marcão virou mídia, aquela regatinha da Independente ele não usa mais. Não, por exemplo, não usa mais, o Sidão, aquele short. Nunca mais. Que ele usa, que vem 10 anos aqui na. Aquele short do Botafogo, o casaco do Flamengo, aquelas coisas lá de torcida organizada, não usa mais. O Sidão, por exemplo, mesmo na fase ruim, cara, a gente sempre cansou de apoiar o Sidão. Exato. O Rogério Ceni também. Uhum. Apoiar pra não cair. Você foi comédia agora, hein, Marcão? Não sou foi bem comédia, né? Foi irracional. Bem. Mas é isso aí. A torcida. Racional? Aqui não. Não, eu não. Tô tentando passar um pano pros porcos aí, ô seu bem. É, tentando passar um pano. Não tem que ir, velho. Deixa o cara jogar mais. Ah, falar em Palmeiras, chupa Valdívia. É isso aí. Coitado. Não vai pra Copa, né, coitado? Ah, não vai pra Copa. Pode ir lá na casa do Robin assistir com ele lá. Falou, Valdívia. Tá certo. Robin que aposentou, né? Da seleção. Vamos se informar, né? Passar a informação, falei, aposentou, dá a impressão que amanhã o cara já tá abandonando. Amanhã você vai no shopping, ele tá lá com os filhos, já, todo mundo jogando, ele lá no shopping sempre. Brincadeira, né? Estádio 97, também no oferecimento de Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Exegue a faculdade de etapa, formando o melhor em você. E HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Santos. Não é Coringão. Derrubou o seu vento aqui, ó. Tá caindo, hein? A gente combinou deixar por último, né? Gente, precisa segurar a imensa torcida alvinegra. Obrigado. Não, chefe. Obrigado, é isso aí. Você é louco, o velho dorme cedo. Mas tá cedo ainda. Fica tranquilo. Pô, mas até às 8, velho. É assim, depois do estádio, começar a dormir às 8. Mas agora tá tomando a sopinha. Ô, Santista que passa das 8 tá assim, é como se ele tivesse no Woodstock, velho. Ô, mano. Que vive. Agora os velhinhos estão assim, ó. Então. Tomando a sopinha. Você quando faz esse barulho é outra coisa, né? Ah, pra que tá isso? Nossa, como você é mal. Mas vamos lá, mano. É hoje, 21 horas. Nós, hein? 9 da noite, Bento. Corinthians e Curitiba. É, Corinthians e Curitiba lá na arena, com algumas mudanças aqui na equipe. Né, vamos lá aqui, ó. Mas já tá confirmado a equipe com o Cássio, o Léo Príncipe na direita, Balbuena, legal, hein? Pablo. É, os dois eram dúvidas, né? O Pablo também tá com a cabeça inchada, que tá fora da Copa. Não sei se é bom jogar hoje, o cara, não sei se o cara tá motivado. Você é louco, filhão. O Pablo nem convocado foi. Não, o Balbuena, filho. Não, mas o Balbuena também, mano. Pablo, nem jogou essa última partida. Vai pro jogo sim, você é louco. Pablo e o Guilherme Arana. Aí o meio-campo é Camacho, Maicon e o Rodriguinho. De um lado o Jadson, Marquinhos, Gabriel e o Jô. É isso aí, o time pra hoje do Coxa. Agora, Corinthians, que Coxa? É o time do... Não, contra o Coxa. Ah, tá. Entendeu? Nossa, tá muito nervoso, mano. É, calma, você falou mano. Coxa, falou coxa de galinha. Falou o time hoje. Você falou coxa, você fala, agora você fala coxa, asa. E pensa que é. Vai falando por parte. Já a genitália do galo. Ai, tá muito nervoso, então, o negócio mano. É o seguinte, não, pelo contrário, meu time é líder do campeonato por enquanto, e tem 8 né? pontos de vantagem aí pro segundo colocado, então não tem por que tá nervoso. Com relação ao time do Corinthians, aí, Bento. O reforço mesmo aí do Balbuena, que retorna, né? Ele e o Cássio estavam servindo as seleções aí, um do Paraguai e outro da seleção brasileira. O Romero, que também estava servindo a seleção paraguaia, não vai poder jogar hoje também, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo, entra o Marquinhos Gabriel no lugar dele. E acho que hoje é o time que você citou aí, não tem muito o que mudar, não. A única dúvida mesmo era o Pablo, que estava sentindo desconforto muscular, mas foi confirmado para a partida, junto com o Balbuena, que também ontem não jogou pela seleção do Paraguai. Ele jogou no último jogo, mas ontem acabou não jogando. Então, querendo ou não, é o ideal para ganhar do Coritiba. O Corinthians hoje ele não pode ratear mais o campeonato, já rateou demais, já doou muitos pontos aí para times que não deveria ter doado. Vitória, Atlético Goianiense, pegou o Cruzeiro aí também na ressaca da Copa do Brasil, acabou tropeçando no Cruzeiro também, empatou lá no Mineirão. Mas hoje é o jogo para ter a sua ressurreição. Hoje o Corinthians abrirá novamente 11 pontos de vantagem para o segundo colocado. Porque o Santos não vence a Ponte Preta. O Santos não, vence a Ponte Preta. Hoje não, mesmo. Hoje não vai vencer, não. A Ponte Preta não vence o Santos. A Ponte Preta não vence o Santos. Pensamento positivo. A Ponte Preta possivelmente vencerá o Santos, sim. É um jogo aí para que o Lucas. Para de brincadeira boba. O Lucas joga, não joga esse jogo contra o Santos? Joga. Joga, acho que joga. Então. Faz diferença nenhuma. Jogou contra o Cruzeiro. Esse é o jogo, esse é o jogo aí que o Lucas vai deitar o cabelo no Santos e vai deixar o Santos estacionado aí na segunda posição aí do Campeonato Brasileiro. O jogo, o jogo do Santos é amanhã, 5 da tarde, no feriado, né? Na sexta a gente conversa, então. O jogo do Santos é amanhã. Amanhã, 5 da tarde, do feriadão aí. Amanhã mesmo a gente conversa, então. Hoje é Coringão, mano. Ei. Vamos agora sim, né, senhor? Ah, segurar bom. Segurar agora sim? Vamos lá, agora, torcedor. Pra nação, né? Pra torcida jovem. Torcida jovem que é uma das muitas torcidas do Santos. O quê? Aquela sede que tem em frente ao estádio do Pacaembu, ele é o quê? É, agora tem no Pacaembu uma sede, na Avenida Pacaembu. Era um banco ali, né? É uma loja. Aí depois virou uma imobiliária. Não, é loja oficial. Não é loja, não. Eu posso falar? É subsede. É, subsede, chama. Mas subsede do Santos ou da torcida? Na Indianópolis também tem uma. É, então. É uma sede social do Santos. Não é aberto. Mas bonito ali, não. Mas também tem loja, sim. Tem loja no térreo. É, no Lar Velho Amigo. É, ali, pra você ter uma ideia. É, no térreo, é um andar só. É legal, viu, Marcão? Ali. Subterrâneo? Tem também. Porque ali é bacana porque o cara vai lá, faz fisioterapia. Entendeu? Faz um. E não sei se você chegou a ver do lado esquerdo ali também, Vieira. Tem uma subloja ali de Monte Sião que vende lá umas mantas lá, uns casaquinhos de tricô. Né? Malha. Olha, malha. Argumento zero. Vocês malha, né? Aquela malha, né, Marcão? Aquela malha. Fala do time, hein? Cardigan, como é que é o nome? É, todo mundo tá zoando, mas a esperança do Brasil é esse time. Pulou, velho. Pulou, velho. Ah, meu Deus do céu. Ivan Oerck, aqui nem Ivan Oerck, era só a cabeça. E aqui, ó, que ficava um negócio em cima. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos dar o peixe aqui amanhã. Vai, fala então. Vamos lá, ó. Amanhã o Vanderlei, o goleiro. Ah, melhor goleiro do Brasil disparado. Tem o Daniel Guedes amanhã. Muito melhor bom. É o Cássio. Muito bom. O Lucas Veríssimo, o David Braz e o Zeca. Muito boa zaga. Aí vem o Alisson. Ah, zaga seleção. Alisson, Matheus Jesus. Alisson. E Lucas Lima. Copete. Lucas Lima? É. Com a cabeça no Santos ou não? Ah, com a cabeça aqui, né? Aí, é. Aqui, aí ó. Atrás? Aqui, ela... Não, aqui embaixo, aqui, ó, na Turiaçu. Tô sabendo, na tô palestra, sabendo, deixa ali. Ele. Ah. E na frente, Copete, Bruno Henrique e Copete. Ricardo Oliveira. Nossa, cara, que time, hein? Nossa, uau. É o time titular, é o time completo. Amanhã é jogo pra... Danilo. Não deixar o Corinthians escapar, porque a tendência é que o Corinthians ganhe do Coritiba hoje, né, mano? É isso aí. Possivelmente, torço pra isso. Eu acho que é a tendência. Então o Santos não. É uma rodada chave pra continuar pelo menos 8 pontos. Porque se deixar abrir de novo, vai ficar cada vez mais difícil. Já era, né? E só faltou aqui o seu Bento completar aqui as informações do Santos, ó. Pra quem tá descendo pra Santos aqui agora. Ah, não, não. É feriado, é véspera de feriado. É uma entidade pública. É uma informação importante. É utilidade pública. Aqui, ó, o pessoal tá descendo. Anchieta tem duas pistas pra descer. A Imigrantes tá as três pra descer e três pra subir, a Imigrantes Norte. Operação Cheia de Imigrantes, operação descida. O tempo tá encoberto e você demora 52 minutos aqui pra chegar em Santos. E quanto agora que tá o pedágio? Porção pedágio da Manjuba, porção da Manjuba, porçãozinha da Manjuba. 47. Dá uma pegada na Manjuba aqui, Marcão. Não, qual melhor, chefe, você que é chefe, qual a melhor porçãozinha assim pra servir num quiosque assim? Cação, né? Não, cação eu não gosto. Porquinho vai muito porquinho bem. Porquinho é bom. Camarão vai muito camarãozinho. Bem. Camarãozinho. Ah, uma vez eu fiquei sabendo. Provolone. Você pode dizer melhor sobre isso. Verdade que tem uma doença aí nos camarões, aí no litoral brasileiro. Sofremos bastante esse ano, Sombra. E parou já isso? Tem uma doença. Você é camarão, não? Não, teve uma doença você chamada... Sofreu. Sofremos bastante. Pensando, seu camarão. É, ô, tonto. Ele é baleia. Então, ele é baleia, não é camarão. Teve uma baleia doença chamada mancha camarão branca, que atingiu os camarões do nosso litoral, dos cativeiros, do Nordeste. Então, a demanda ficou muito maior do que a oferta. Então os preços do camarão subiu muito, muito no Brasil. Mas se eu compro um camarão, como eu identifico se o camarão tá doente ou não? Não, você não vai identificar porque eles, é proibido vender o camarão doente. Ah, mas nós estamos no Brasil. Como é que você vai saber se não estão me vendendo o camarão doente? O que, que é? Na peixaria tem um médico lá pra chegar e falar assim, ó, esse camarão tá doente. Ele fica com o olhinho meio torto assim. Em teoria... Tira a febre do camarão. Em teoria existe uma fiscalização e você não compra um camarão doente. Porque é uma mancha branca. Você vai ver, ele vai estar manchado. Vai estar com uma mancha branca no camarão. Entendi. Ô, chefe. Camarão, por exemplo, tem um camarão rosa, tem um camarão cinza. Ele gosta do pistola, o chefe. Camarão pistola. Adoro. Camarão pistola é mais tamanho. Mas Vieira, você sempre tem uma brincadeirinha que... mas é que é homofóbica. Chef, né? Olha esse Vieira. Deixa eu falar, qual o melhor camarão? É o cinza, o rosa? O camarão cinza normalmente é camarão de cativeiro. Por isso que ele tem aquela cor. Ele não come algumas coisas que o camarão de mar aberto come. Então, qual mais saboroso? Camarão rosa. Camarão rosa. Camarão rosa. E aquela tripinha é preta, bom. Você tem que tirar? Ah, você tem que tirar, né? Faz mal aquela tripinha? Não, pode fazer cocô, mal? Pode fazer mal? Não, é cocô, claro, do camarão? É. Mas fazer lógico, mal, Vira, necessariamente, é o intestino do camarão. Não, é intestino, é. É intestino do camarão? É. Então, porque no Masterchef, se você servir essa porra aí com aquela tripinha, você é eliminado. Dá merda. A Paola vai entrar com a mal. É. Né? É uma carcadinha. Não é não? É uma carcadinha. É, irmão, então. Mas tem que tirar, o cara que tá véio. Preparando, por exemplo, um peixe, você não vai servir o peixe com a barrigada do peixe. É, você vai servir o filé do peixe. É, o camarão é diferente. Não custa nada o cara chegar lá e limpar o bagulho. Claro. Você fica tirando aí o intestino do camarão no prato, é nojento, velho. O Jacquin fez um escândalo. Então, mas tem camarãozinho pequenininho, mano, aqueles sete barbas, que você não compensa você tirar. Não, se você tirar, você tirou desculpa. O camarão, né? Você acabou com o camarão, exatamente. Então não comercializa isso, porque é nojento, mano. Não, mas aquele você nem tem, nem por que tem. Por que sete barbas? Não sei porque é a origem do tamanho de sete barbas. Contou já, mano? Porque ele tem... Já. Ah, não. Vai. Já vai, contei, vai, tem vai, sete vai. Barbas. Que tem. Sete barbas? Você não sabe nem contar, como é que você contou, velho? A tua mãe me ensinou, a véia. Ela ensina toda noite. Aí, moço. Já? Nossa. Mortadela. Já tomou. Toma um cartão amarelo agora. Falei, hoje eu não vou tomar, né? Tem muita gente. Olha, mas daqui a pouco ele fala um pouco mais do Santos e dos peixes. Por favor. Tá bom? Beleza. Moluscos também. Moluscos. Moluscos, uma delícia. Crustáceos. Crustáceos. Né? Muito bom. Né? Cetáceos, aí a gente já fala com moto, né? Cetáceos, cetáceos, é. É, baleia entende bem disso, né? É, ainda bem que você pescou, né? É. Olha, mas se você não quer ser uma pessoa... Mota, agora eu vou usar você pra um bom motivo. Ah, não. Tá bom. Gente, você imaginou o seu filho virar o Mota? Não. Então, se o seu filho tiver em plano de conclusão do segundo grau, presta muita atenção. Faça com que ele frequente uma faculdade de primeira linha, meu amigo. Principalmente se ele tiver apto a fazer cursos como, por exemplo... É, engenharia civil, engenharia de computação, cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis. E eu vou te dar a dica. A dica é ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que pertence ao grupo Etapa. A ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E são imensos os diferenciais, sabe? Você, na ESEG você tem mais intimidade com o professor, apontar, oh, professor, não estou entendendo isso direito. As turmas são bem menores. Lá você vai ter uma orientação profissional de primeira linha. E ó, o corpo docente tem todos os professores atuando no mercado, tá bom? Então olha, para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas mesmo. Como eu já disse, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação, tá? Inscreva-se no vestibular da ESEG no site eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. ESEG é com S, tá bom? ESEG é a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Estádio 97, boa. Da Energia 97, que também tem oferecimento do Extra. Ó, oh, e peraí, tem convidado bom aqui no ar. Uau. Quem tá assistindo a gente via Facebook, aí conecta aí. Lá no Facebook, no Energia 97 FM. E no YouTube.com, lá em Rádio Energia 97, já tá sabendo. Já vamos revelar, peraí. Tá, vamos falar do Extra, meus amigos. É, vai ter futebol, vai ter cerveja Amistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Cerveja Amistel Lata, 269 ml de R$ 2,59 por apenas R$ 2,19. Cerveja Amstel Lata 350ml de R$2,99 por apenas R$2,39. Cerveja Amstel Lata 473ml de R$3,65 por apenas R$2,99. É, você percebeu as ofertas aí do Extra, né? Cerveja Amstel Garrafa 600ml, leve 1 por R$5,84 ou leve 2 por R$5,52 cada ou leve 3 por apenas R$4,87 cada. É, meu amigo, é o Extra. Mas atenção, beba com moderação, viu? Vai correndo. Opa, pro Extra! Vamos todos correndo pro Extra! Lembrando que quem entrar ao vivo e falar com a gente aqui, dizendo todo dia dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? O Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O oferecimento do Side Atlântica, do tamanho do seu sonho e do tamanho do seu bolso. Sideatlantica.com.br, um empreendimento da Trisul Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Oferecimento do Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Pessoal, orgulhosamente, estamos recebendo aqui um dos caras de maior sucesso no mundo do riso. No mundo entertainment. Do riso, no mundo do entertainment. Estamos recebendo aqui Danilo Gentili. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelos aplausos. E quero agradecer muito. A gente marcou de última hora. O Bernardo falou com vocês. Vocês foram muito gentis. Muito obrigado. O Bernardo não queria. Ele não queria? Não. Então eu falei, Bernardo, você não manda porra nenhuma, o cara vai vir. Ele falou, de novo, Danilo, nossa. Obrigado por estarem me recebendo aqui, pessoal, muito obrigado mesmo. Boa. Legal, gente. Gente, meu, e aí, meu? Puta, muita fama, né? Televisão. Muita mulheres, treta, isso sim, né? Cara. É, muita treta. Haters. Haters. Quem tem mulher é roqueiro, é músico. Comediante é processo e treta. Qual é o mais novo processo? Ih, cara, sei lá, não vi aqui meu Twitter, deve ter entrado uns 5 minutos agora. Aquele lá de sunga vermelha com a berinjela e com o bonezinho da CUT, deu processo? Ah, aquela foto lá que eu tô com a CUT e tal, foi pros críticos começar a falar bem do meu trabalho, entendeu? Começaram a defender a censura contra mim também, porque quando eu sou censurado tá tudo bem, não tem problema. Não, né? Dá ibope, dá ibope. Mas a última, Danilo, tinha sido a Maria do Rosário, não foi? Boa noite pra você. Boa noite. Tinha sido exatamente, mas parece que feitiço virou contra feiticeiro, porque eu quis abrir uma investigação do Ministério Público contra ela e o Ministério Público acatou. Porque ela usou a máquina estatal pra censurar um cidadão por benefício próprio, e isso é improbidade administrativa. Entendi. Deitado, hein? Ô, Danilo. Aí ela rodou. Ô Danilo, e como é fazer o programa com o Diguinho, cara? Você conhece o Diguinho? Ah, tá claro, do lado dele, pessoalmente? Pessoalmente. Então você já sabe que é escroto. É, você já sabe. Muito escroto, muito. Tem aquele negócio ali no canto da sala, é um elefante no canto. Fala assim da sala. Do Mota, você acabou de conhecer o Mota. Né? Se o Diguinho ficar doente, você leva o Mota, é outro elefante. Deixa eu ver o Diguinho, então, ele é tão bonitinho. Mas não é ele, ui. Vocês sabiam que... Não é ele o Diguinho, ah, não é esse? Não. Nossa, vocês sabiam que quando eu fui pro SBT, eu testei um da casa aqui pro lugar do Diguinho, o Palhacinho. E aí, ele deu certo? O Palhacinho, é verdade. Ele conseguiu ser pior que o Diguinho? É, mas é que acontece que o Palhacinho é um personagem, o Diguinho é um escroto de verdade. E aí ele ganhou, mas o Palhacinho eu chamei ele pra ser testado lá e foi muito bem. Legal. E, Danilo, me diz uma coisa, o teu programa tá indo ar, geralmente no SBT tem aquelas coisas, né? Uma hora no horário e tal. Cada hora no horário. Né? Vai realmente que horas pro ar tem ido? Tá, não, cara, mas olha, desde que eu entrei no SBT, é no mesmo horário sempre. Cada dia da semana é no horário, mas no mesmo horário. Ele é pós-prime time. Então, na segunda, na quarta, quando não tem filme, é depois do programa noturno. Quando tem filme, é depois do filme. Terça e sexta, depois do filme. Nos outros dias, depois do programa da linha de show, que é o Ratinho, que é a Praça é Nossa. Legal. Agora, eu tô só um pouco triste, viu, Sombra? Porque, assim, ó, o Danilo, ele agora tá no cinema e ele acabou de lançar um filme que chama-se Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Estreia amanhã, em todo o Brasil. É amanhã? É amanhã, estreia. É. Já dá pra comprar no ingresso.com, já tá vendendo, entra agora, lá e compra. Pra ser perfeito, você precisava ter feito um laboratório com Mota. Mas peraí. Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola... Mota, explica pra ele o ataque... que você faz, Mota. O que você fazia na escola, Mota? Eu sou nada. Formado em artes plásticas. Nossa senhora. Na educação artística, você falou. Educação artística já é o curso daquele cara que não fazia nada. É. Não, mas você imagina o TCC, eu já falei pro Mota, o TCC do Mota. Vai, o faz Danilo. A gracinha, Marcão. Imagina aquela parada que você pega uma folha de sulfite, você dobra assim, pinta uma parte só e abre. Fez uma boboleta, o Mota, do TCC. Mas eu boboleta. Fiz, né? Eu tenho um diploma lá, tá lá, ó. Tá lá. Hoje se eu tá for mais... preso, se eu for preso, pelo menos eu vou ficar numa sala especial. Hoje a TCC poderia só tirar a roupa e ficar na sala também. Deixar as crianças em casa também seria legal. Já passa. É a mesma coisa. Já passa. E Danilo já tá em cartaz, né? Entre não, amanhã. Amanhã, no feriado aí. Eu que sou burro, Tem a pré-estreia, eu que sou burro. Né? Pré-estreia. É a pré-estreia da Deixa de ser trouxa. Não, então eu vou fazer uma exibição só pra ele. Boa, mano. Valeu, Danilo, nós. Aproveita e dá umas dedadas. Chupa, né? Mas para os simples mortais, amanhã. Então é feriadão prolongado, você tem que fazer. Amanhã, depois de amanhã, sábado, domingo, vá ao cinema, tá em todo o Brasil. E já tá à venda no ingresso.com. Entra lá e compra, valeu. A ideia de fazer o filme, Danilo, partiu de você. Com alguém chegou e falou assim, pô, Danilo, vamos fazer um filme. Cara. Eu escrevi um livro chamado Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Muito legal. Valeu, cara. Em 2009. Eu nunca leu. Aliás, ontem eu relancei o livro que tem a cara do filme. E quem teve a ideia de transformar o livro em filme foi esse cara aqui, que tá do lado, que é o Fabrício. Ah, que é o diretor do filme. Ele é o culpado. Eu nem conhecia ele me mandou um e-mail e falou, pô, cara, eu tenho uma ideia, tenho um plot aqui de filme de escola com comédia e seu livro tem um ótimo título, tem boas ideias, vamos juntar. Vamos nessa. E aí... 4 anos depois, estamos aqui e amanhã estreia o filme. E tem demais, mais pessoas... Cara. Por exemplo, quem são as outras pessoas que compõem o cast, além de você? O Kiko do Chaves. Pô, é o Carlos Villagrán. Mamãe! Aliás, vai estar no meu programa hoje. Pô, nossa, show de bola, cara. Exatamente. O Kiko do Chaves, o Carlos Villagrán, o Moacir Franco. Ó. Moacir Franco rouba a cena. Pra mim, ele é... O cara é gênio, né? É demais. A Joana Fon. Ó, Perpétua. Só velho, né? Não é o filme do Cocum, não. É o do pior aluno. É a Perpétua. É a Perpétua. Rogério Skylab. Ó. Rogério Skylab. É um dos professores. Você tem o Raul Gazola. Pô, e você tem... eu tô no filme. Fábio Porchat tá no filme. Mas, ô Danilo, o título do filme contradiz um pouco o que você foi como aluno, não foi, cara? Mas não no comportamento, cara. Eu era um aluno que sempre... Tanto é que o tomou livro... algumas advertências aí na muita vida? Muita advertência, daí. Muitas... Aliás, eu vivo tomando advertência até hoje, né, cara? Todos os trabalhos que eu passo, eu tomo advertência. Mas assim, coisas do congresso, gênero. Sou expulso. Esses animais aqui, ele e o irmão dele, que aliás está aqui via link pra gente. Para vocês que jogaram saquinhos de tangue na caixa d'água da escola, não? Cara, eu participei. Pra água sair laranja. Eu ajudei a transportar o tangue, mas eu não, como eu tenho problema de labirintite, eu não consegui escalar o prédio até a caixa d'água. Aí tiveram os outros que fizeram o serviço lá, mas eu e meu irmão fomos cúmplices. Era esse gênero de aluno, Danilo? Era desse daí, cara. Eu já subi no telhado da escola pra jogar coisa na cabeça dos outros, arrebentou o telhado, quebrei as duas pernas. Nossa, bicho. Eu já dei laxante pra aluno mala e tirei todos os papéis higiênicos do banheiro. Ah, nossa. Que bonito. Já explodi privada, já fui expulso por explodir porta do banheiro. Eu era desse naipe. Normal, né? Mas não era agressivo, não. Não batia em professor, não. Eu nunca fui de xingar professor. Eu fazia essas palhaçadas, assim. Caraca, velho. Então, bacana. O pior aluno da escola, não necessariamente em notas. É por comportamento. Mas eu tinha ótimas notas, porque eu também tinha ótimas técnicas de cola. Então, então não tinha como não ter. Entendi. Até nisso parou, né? Porque hoje em dia o aluno não cola mais, cara. Até nisso o aluno ficou Nutella. Hoje tem uma briga eterna entre o raiz e o Nutella. E até nisso mudou pra pior. O aluno não cola mais, hoje ele estuda, cara. Até nisso mudou. Nossa, que loucura, cara, né? É legal você falar disso, porque o filme é... Você definiu perfeitamente o espírito do filme. No espírito do filme você tem um aluno que tem internet na mão e que não cola. É um nerd. É da geração Nutella. Nerd, é mais que nerd, porque tem o nerd na nossa época, que o nerd estudava, mas tava lá. Hoje é geração Nutella. É o cara verdade. Que não, é, não come coxinha porque não pode, não bota apelido porque é bullying. Então o filme é isso. É, são alunos da geração Nutella estudando numa escola politicamente correta. A escola sempre foi chata. Mas o diretor que tá lá, que é o Kiko, do Chaves, tá deixando a escola mais chata ainda, porque tá implementando coisas politicamente corretas na escola. E aí, esses alunos da geração Nutella encontram o diário de um ex-aluno que estudou lá nos anos 80, que é da geração raiz. E aí, os caras vão tentar ser raiz também. Esse aluno da geração raiz começa a dar aulas para a geração Nutella. Que é o seu papel, é o seu papel. É o meu papel, sou ex-aluno. Tá. Então a gente gosta de falar que esse filme aí é o Karate Kid da zoeira. Você tem os dois Daniel San e o seu Daniel Miyagi San, da zoeira. Miyagi, é. Pra ferrar a escola e tirar o diretor do sério. Pô, cara, mas os caras fizeram uma caracterização na Joana Fon que ela ficou diferente, né, cara? É, tá parecendo uma professora mesmo. É, cara, muito legal. Nós estamos vendo o trailer aí. Você vê aqueles dois travecos na banheira, nem parece, não é? Parece. Caraca. Nossa, peraí, mas quem é esse aí que tá aparecendo? É o Fábio Porchat. E aí o papel dele é do? Ele faz... É, eu sou o pior aluno da escola da minha geração, dos anos 80, 90. Ele era o melhor aluno da sala. Então ele é um antítese. Ele era o Nutella da época. Ele era o certinho. Ele era humano. Mas hoje ele é o quê, né? Ah, eu sem spoilers. Mas vamos dizer o seguinte, que o pior aluno da escola hoje é mais legal do que o melhor. Ah, é sempre assim. Caramba. O cara mais legal sempre era o do fundão. É, exatamente. Do fundão. Exatamente. Pô, muito legal, cara. Interessante, né? Por exemplo, o Porchat trabalhando com você no filme. E vocês fizeram agora um cross aí de programas, ontem, né? Você entrou apresentando o programa do Porchat. Uh-huh. E nego tava na Record falando assim, mudou o canal. Mudou de canal. O canal errado? Não, foi demais, cara. Aliás, ali no bastidor, na Record, eu até enturmei. Eu peguei um saquinho, saí pedindo dízimo pra já entrar nos pintos, assim. Pra quando ligar a câmera, eu já tá na pegada. Na pegada. Ai, meu Deus. Mas é isso que eu acho legal, cara. Tem que parar com essa frescura que um artista não pode ir na emissora do outro. Parece que a emissora é dona do artista. O artista se conforma com isso, não é? Eu acho que quando acontece isso, o público ganha, a gente ganha. Eu fui lá, divulguei meu filme. Ele também já foi duas vezes no meu programa divulgar o filme dele. E isso é que é bom. Quem sai ganhando é o público. Claro. Muito bom, cara. Só essa aqui, por exemplo. Teve cara que ia fazer o filme e o pai falou assim, não vai fazer o filme porque o Danilo é péssima influência. Aconteceu. O filho do Fábio Assunção. E falou que você é péssima influência? Ah, não. Nossa senhora! Peraí. Vai. Piada, vai. Isso é sacanagem. Não, brincadeira. Brincadeira. O filho do Fábio Assunção... Ele tava gritando dentro da viatura, ele tava falando, não, vai fazer o filme. Isso é muito Black Mirror, velho. O filho do Fábio Assunção foi ótimo nos testes, até onde a gente sabe, o feedback que a gente recebeu, a mãe dele tinha gostado muito do roteiro, o menino tava se divertindo muito com o roteiro, tava gostando muito da ideia de protagonizar o filme. Priscila, né? Em determinado momento, tava na reta final, ia assinar o contrato, o Fábio Assunção apareceu e falou, melhor não participar... Você vai, dar um exemplo pro meu filho. Entendi. E aí a gente, mas graças a Deus a gente acabou encontrando o Daniel Pimentel, que ficou melhor ainda no papel, foi bem mais legal. Nossa, velho. Eu chamei o sargento, chama o sargento. Caramba, que fase. Ah, mas o filho do Fábio Assunção, o único filme que ele poderia fazer é aquele bicho de sete cabeças lá. Nossa. Mas o menino foi mó legal, sabia? Teria sido dó, bem legal, né, trabalhar com ele. Um menino legal, foi muito bem no teste. E a mãe dele também é bem legal. A mãe dele é demais. E vou te falar, cara, pelo teste ali, vai ser um grande ator, velho. É muito talentoso. Show pai, muito, né? Legal. Mas os meninos, esses dois que vocês pegaram, são bons também, né, cara? São demais. E você achou como essa molecada aí, cara? Eles são atores? Um deles achei no Facebook. No Face, cara. Eu pus lá um recado, né? Eu e o Fabrício, a gente falou, vamos tentar achar uma molecada legal, porque é difícil achar ator mirim convincente, né? E aí eu mandei lá no Facebook, você quer participar de um filme? Se você for um gordo e parecer um cabaço... Ai, pena que não vi nesse dia. Pena que não vi. Se tiver X anos, aí ele entrou, fizemos o teste e foi ele mesmo, cara. Eu sou gordo cabaço. Pelo menos eu não vi. Você não tem X anos. Ele chegou falando, eu sou um gordo cabaço. Pena que eu não vi esse post, viu, cara? Pô, mas legal, cara. A molecada tá mandando bem também, né? Tá muito legal. Quem for no cinema amanhã conferir... Pode ter certeza que vai assistir um filme que é bem diferente. Ele destoa das comédias nacionais. Muita gente está assistindo e está se surpreendendo. É uma outra pegada. Aí vai pegar uma onda boa agora, porque o cinema nacional deu uma crescida muito grande de público, muito, né? Uh-huh. Apesar que esse ano está um pouco difícil, assim. De bilheteria, não sei se é crise, o que é, mas deu uma caída. Mas a gente tá bem otimista com o filme, porque o tracking, a pesquisa do nosso filme, tá bem boa. Uhum. Então, o que é o tracking? O tracking é quando a pesquisa fica semana a semana vendo o interesse do público do filme. Eles querem ver o filme, é um filme que tá na boca do povo, as pessoas pensam nesse filme, existe expectativa pra esse filme. E nosso filme, como um filme nacional, tá muito bem colocado. Legal. Então a gente tá otimista aí, e a gente sabe que depois do boca a boca... Vai melhorar ainda, porque muita gente que assistiu o filme na pré-estreia adorou. Isso vai. Todo mundo rindo bastante. Por isso que é importante todo mundo ir no primeiro final de semana. Porque a gente sabe que o boca a boca depois vai fazer o trabalho dele. E qual que é a classificação? Dá pra levar meu filho pra assistir? Quantos anos seu filho tem? 4. Tá, velho, leva lá, cara. Você pagando ingresso, dá, cara. O importante pra mim é receber o ingresso e ranquear lá, entendeu? A censura qual é? 14? 14 anos. 14. 14 anos. Agora, ô Danilo, cara, o que, que passou na tua cabeça você falar, meu, eu tô contracenando com o Kiko do Chaves, velho? Foi demais, cara. Que bagulho louco isso, cara. Imagina, é um filme... Você se imagina quando você é pequeno vendo Chaves, de repente você fala, meu, passou, sei lá, 20 anos. É um filme de escola. Ele aceitou de primeira? Aceitou, cara. Você vê que a agenda dele tá cheia. É um cara que tá cheio de projetos aí. Tadinho, não fala assim. É um cara que... Não é que ele só faz o Kiko, tá cheio de coisa pra fazer. Mas ele aceitou. Mas a ideia foi do Fabrício. O Fabrício, o diretor do filme que tá aqui, viu a entrevistando o Kiko em 2013. A gente já sabe pra fazer. Mas ele aceitou. Mas a ideia foi do Fabrício. O Fabrício, o diretor do filme que tá aqui, viu entrevistando o Kiko em 2013, a gente já trabalhava na época. Falou, pô, esse é o cara, chama ele. A gente quer ter no filme tudo que a gente gosta de assistir. A gente gosta de assistir Chaves, chamou o Kiko. A gente gosta de explosão, então explodimos coisa no filme. É. A gente gosta de briga, tem umas três brigas pesadas lá no filme. Gosta de perseguição de carro, tem perseguição de mulher carro. Mulher pelada. Tem mulher pelada. Ah, é isso aí. Tem mulher pelada também. Mas aí o Carlos é demais, cara. Ele é o Jerry Lewis latino-americano, velho. Ele é, cara. Ele é muito bom. Você não vai entender nada que ele fala no filme. Mas ele parece... Pra ver ele. Mas cabe no papel, cara. Porque o papel dele é um diretor que não consegue se comunicar. Ele acha que fala a língua dos jovens e... Fora da casinha. Tá... Igual a professora do Charlie Brown, né? Que acha que tá falando com os alunos e só fala... Então o Carlos é esse idiota latino-americano cagando regra pela escola aí. Puta, que legal. Louco, olha só quem tá aqui, ó. O próprio. Oi, gente. Aqui é o Kiko. Eu também faço parte da grande família do Estádio 97. Boa, Kiko. Boa, Kiko. A gente tem um olho ali também, né? Não, eu quero mandar um abraço. Tem um Nhonho aqui também. Ó. O Nhonho tá aí. Tem o Dedé Santana também. A gente tem vários personagens aqui. O Nelson Machado, um abraço pro Nelson Machado, espero que esteja ouvindo. Cara, muito legal, muita gente boa e que tá passando aí por um momento difícil aí. Um abraço e força, Nelson. Boa. Ó, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte aqui, o Paulinho Eve. Ele fala assim, pergunta se no filme tá essa coisa de manipular homem nu, criança manipulando homem nu. Não, não tem ninguém nu. Não manipulação tem. Já não garanto. Não tem um homem nu sendo manipulado, hein? Talvez ele esteja vestido, mas nu não tá. Nu não tá. Tá certo. Ô Sombra, só uma pergunta rapidinha aqui também de um internauta aqui, é ouvinte nosso aí também, o Igor Mendonça. Ele pergunta o seguinte, Danilo. É, antes de eu fazer a pergunta dele, eu queria ser solidário a você, porque é difícil hoje ser humorista no Brasil. Porque a hipocrisia domina. Muitas vezes aí as pessoas fazem algo pior do que uma piada, inclusive no seu cotidiano. E criticam quando o humorista faz uma piada ou faz um comentário irônico achando que aquilo ali foi extremamente agressivo e abusivo. É, como é que você encarou aquelas críticas aí feitas pelo Zé Trajano quando você foi na emissora que ele trabalhava lá, Danilo? Até inclusive depois teve um desfecho que você acabou processando ele também, etc e tal. Como é que você reagiu com relação a isso, sendo que as pessoas muitas vezes aí deturpam o que é dito e colocam fora de contexto? É exatamente isso que acontece. Você conta uma piada, todo mundo é implacável com você. E geralmente quando o pessoal acaba sendo implacável com você por ter contado uma piada, eles imputam crimes em você. Nossa. E é como se uma piada fosse uma coisa grave, um humorista que está dizendo para não ser levado a sério fosse uma coisa grave, e o cara que está te imputando o crime não está fazendo nada demais, não tem problema nenhum. É, nesse caso aí, eu acho que foi a primeira vez que eu fui pro tribunal. Foi a primeira vez que eu fui pro tribunal do outro lado. Eu quis ter essa experiência, porque eu estou fazendo um documentário a respeito disso, e eu quero ter todos os lados. Eu só tive de um lado do tribunal até hoje. Na ocasião, foi um dia pesado, porque tinham acabado de estuprar em grupo a menina do Rio de Janeiro. Você lembra daquele estupro que comoveu o país? E exatamente no meio da comoção do estupro, o Trajano pegou uma tweetada minha de 2009, que eu falava a respeito do Big Brother, que não tinha nada a ver com o caso do Rio, foi na televisão e começou a me associar com estupro, dizendo que eu era apologista do estupro, que esse estupro da mina do Rio de Janeiro aí é porque tem pessoas como Danilo. E aí eu falei, ah, meu, pô, eu vivo sendo chamado de já me acusaram 3 vezes de crime hediondo por contar piada. Agora eu quero. Eu vou lá e vou falar, ó. Como é que o cara pode falar que eu faço apologia ao estupro? Isso é crime, cara. Claro que é. Como é que você pode me acusar de um crime? E aí eu processei ele, e o juiz. Eu perdi. O juiz falou, não, ele tava só dando opinião. E essa semana saiu, né, um resultado, né? É, eu perdi. Recurso, você tinha feito recurso, é isso? É, não, é porque eu perdi, o juiz disse que não, entrei com recurso e perdi de novo. Falei, então, tá bom. E agora acabou. Mas eu queria muito quando eu contasse uma piada também e o juiz tomasse essa decisão. Muitos já tomaram. De verdade, já foi absolvido da maioria dos casos. Mas é sempre uma roleta, você nunca sabe, cara. E eu considero que uma piada é menos grave do que uma acusação de um crime. Uhum. Você chamar alguém concordo de apologista a estupro, chamar alguém de estuprador... Claro. Ora, é como chamar alguém de assassino. Qual que é a prova? Cadê o corpo que eu matei e tal? Então, naquele momento, estava muito sensível o tema do estupro. E foi muita maldade pegar uma tweetada minha de 2009 para me associar a um crime. Estava todo mundo sensibilizado. Existe essa máquina de assassinar a reputação e existe uma panelinha. E eu sou um dos nomes da lista que precisa ter a reputação assassinada. A minha sorte é que eu não tenho reputação nenhuma a zelar. Então eles ficam tentando assassinar uma coisa que não existe. Eu acho tá que certo. É por isso que eu tô já, até hoje aí. Já falando disso, o que, que foi o caso boa, da Danilo. Maísa? Afinal, você deu vodka pra ela não, ou não? Dei. Outra não, coisa cara, que aconteceu. E a matéria não. Que falou assim, teria Danilo Gentili cometido um crime... Saiu a cena não, afinal, cara. Você deu vodka pra ela ou não? Não dei vodka pra ela. Aliás, eu tenho a imagem de bastidor aqui. Sim. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Tá tudo aqui. É, porque tá todo mundo falando. O Danilo deu vodka pra uma menina de 15 anos. Não, isso não é dei, crime, blá, eu blá, não, blá. Eu não dei blá. Vodka pra ela, cara. A única coisa pesada que eu fiz ela usar naquela entrevista foi a camisa do Palmeiras. Oh, aí é muito pior, você é louco. Aí é crime, cara. Aliás, o pai dela tava lá. Sim. Quando aconteceu isso, ele deu risada. Ninguém... Eu não dei vodka pra Maísa. Mas não dei foi meio combinado. Mas como é que foi? Ela foi bebeu combinado, e fez cara. Foi história. Como não, é? O que aconteceu foi o seguinte, cara. Explica, exatamente. Porque muita gente não sabe o que aconteceu. Exatamente. Tá todo mundo falando, mas ninguém sabe. Nós gravamos muitos programas por dia. Certo. Antes dela, o Chiquinho Scarpa entrou. Certo. Eu tenho todas nossa, as imagens de bastidores. O que eu fico meio... Como posso dizer? O que eu falo assim, pô, meu... Nenhum jornalista tentou apurar, nenhum jornalista que deu as notícias. Sim. É a primeira vez que alguém tá me perguntando disso. E se você for na internet, já tá cheio de notícia falando que já, eu coloquei. Já. Não, o ninguém tribunal foi... da internet é rápido. Ninguém foi perguntar pra Maísa o que aconteceu. Perguntaram pro SBT o que aconteceu. O SBT contou o que aconteceu, que eu vou contar agora. E a matéria, sabe ninguém qual foi é? Publicado. Ah, o SBT diz que foi isso, mas não foi. Foi isso. Tá lá, você vai no Google, cara. É que a justiça da internet é muito forte, né? E muito rápida, né? Ridículo. Tem todos os elementos. E o Chilique elementos. É muito seletivo. Claro. Porque hoje, exatamente neste caso... Mas você também é vitrine hoje, né? De uma hora pra outra, uma moral, no, moralismo nos jornalistas. Que até adolescente não bebe. Até um tempo atrás, não tava esse moralismo todo. Não. Hoje, comigo, virou moralismo gigante. Se viu, nossa. Vodka pra menina, que gente. Que absurdo. Que monstruoso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, agora explicando. Antes da Maísa, e eu tenho o vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês, se quiser eu ponho o áudio, porque tá aqui. Antes da Maísa entrar, quem entrou foi o Chiquinho Scarpa. Nossa. Eu sento aqui, Chiquinho Scarpa aqui. Só tem água na caneca. Uhum. A gente só serve bebida alcoólica se o convidado pede. Uhum. E na minha gaveta do lado, tem coisas pra eu improvisar piadas. E uma delas é uma canequinha de uísque, que geralmente eu dou pra roqueiro. De uísque não, de vodka, que geralmente eu dou pra roqueiro. Foi o pessoal do aquele, os irmãos lá, roqueiro, como chamam que tiveram aqui? Os Hamsons. Ah, os Hamsons. Foram lá não e foram. São uma roqueiro, das... né? Mas até que são. E aí, entendeu, né? Você entendeu. Os caras, que a gente quer beber, eu tiro aquilo e pá, ok? Uh-huh. Chiquinho Scarpa tinha caneca na minha. Tinha água na minha caneca, tinha água na caneca do Chiquinho Scarpa. Uh-huh. Ok? Aí o Chiquinho Scarpa bebeu a água e falou assim. Vai pro, sexta-feira pro ar, entrevista com o Chiquinho Scarpa. Falou, essa vodka russa importada tá boa, hein? Quem uhum. assistir vai ver que só eu tô dando risada. A plateia não ri disso. Uhum. Por que eu tô dando risada? Porque eu sei que, ele sabe que é água. Porque eu sei que é água. Uhum. Ele claro. Tá com essa palhaçada. Sim. Aí eu tiro a garrafa, aquela garrafinha. O cantilzinho, né? Cantilzinho. Uhum. E falo, vou te acompanhar. E ponho na minha caneca. E fecho. E rola a entrevista com o Chiquinho Scarpa. No meio da entrevista do Chiquinho Scarpa, a Juliana entra com um prato do The Noite, que é a torre de batata, que é um prato esdrúxulo, que a gente falou, o Chiquinho Scarpa é chique, vamos servir pra ele. Aí quando ela entra com a torre de batata e põe, tudo isso eu tenho imagem aqui pra mostrar pra vocês. Pena que não dá pra mostrar no rádio. Quando ela põe a torre de batata na mesa, eu não sei se dá pra de repente botar na nossa transmissão de vídeo. Eu vou botar aqui, eu vou separar porque tá aqui. Quando põe a torre de batata na mesa, eu pego a caneca e faço assim, tum! E tem a entrevista, bababá, acabou a entrevista, limparam a mesa, só que não trocaram as canecas. Uhum. E a minha caneca que eu tinha colocado fica desse lado. E a dele fica desse. E a Maísa entra. Quando a Maísa entra, eu nem me liguei. Tá no meio da entrevista, a Maísa vai tomar água. E ela pega a tua caneca. Então, só que eu não me liguei. Uhum. Quando eu olho, a Maísa tá fazendo uma careta. Como eu não coloquei nada na bebida da Maísa, como eu não vi ninguém colocar, eu não sabia que não tinham trocado as canecas, eu achei que a Maísa estava propondo uma brincadeira. Uhum. Porque ela parou assim. E aí eu peguei as coisas que eu tenho para improvisar e faço o que o meu reflexo de comediante faz. Eu, claro. Uhum. Eu pego uma proposta, que eu entendi que era uma proposta de zoeira da Maísa, e devolvo e improviso com o que eu tenho na mão. Ah, eu coloquei vodka aí. Tanto eu não dei bebida pra ela, que a coisa que eu digo o seguinte é, pode cuspir. E ela cospe. E quando ela cospe na caneca, eu pego a caneca e finjo que bebo o cuspe dela. Quando eu pego a caneca e finjo que bebo, eu sinto o cheiro do álcool. Aí eu pego e falo assim, se você ver o vídeo, você vai ver que eu fico constrangido e falo assim pro pai dela, desculpa, foi sem querer, desculpa. Eu peço pra cortar. Pra trocar as canecas, e nos bastidores que eu cortei, tem eu aqui conversando, que é a imagem que eu tenho aqui, que eu tô falando assim, meu, desculpa, foi sem querer, eu explico essa história do Chiquinho Scarpa, isso não foi pro ar, a gente cortou. Então, foi isso que aconteceu. Uhum. Eu não dei vodka pra ela. Só que nenhum jornalista perguntou, eles já julgaram. Não foram apurar nada, né? Estão com o moralismo à flor da pele. E como que fica, por exemplo, eu sou relacionamento com o Silvio, como que funciona? Ah, ele é o patrão, né, velho? Ah, sim. Ele é o dono, né? Mas tem patrão que chega, conversa toda hora com o funcionário, tem que falar, não, deixa lá, não vou falar nada, tá bom, tá certo. Ah, o SBT sabe o que aconteceu, nesse caso específico. O SBT... Não, mas de uma forma geral, o Silvio pega no teu pé? Não, jamais. Cara. Jamais? Jamais. Pra falar a verdade, nem o SBT, cara. Você tá melhor na fita do que a Xerazade. A gente tem muita liberdade lá no SBT. No meu programa, pelo menos, a gente tem muita liberdade, cara. Falando em Xerazade, ô Danilo, que história é essa aí que você deu umas pedradas lá na Raquel Xerazade aí? Que parada foi essa? Olha, eu perguntei e não sabia disso, Ninguém te conhece, você já jogou na Campinho lá, Danilão? Tá namorando! E também nós queremos saber quem são as conhecidas que você já deu uns pega também. Ou os conhecidos. Cara, opa, Xerazade, quem inventou isso aí foi a Fabiola Reipert. Ela é tão boazinha. Doce de pessoa. Ela não fala nada. Não fala mal de ninguém. Eu jamais peguei a Xerazade, cara. Não, aliás, por falta de vontade, né? Se quiserem, tá aqui o vídeo, ó. Passa pra Vilela, passa pro nosso mídia social. Que a gente tem a sequência. Pera aí. Ah, tá lá, olha. Tá aí? Não, aquele é o que foi pro ar. Esse é o que foi pro ar. Agora eu tenho que ele vai explicar. Mas aí o Danilo, ele tem o vídeo... que desmistifica a história. É, primeiro lugar aí que vai aparecer, vídeo você tá vendo aí. Cadê? Pera aí. Tá no WhatsApp. Você quer que mande? Tem um vídeo aí da Xerazade aí também, não? Eu tenho um aqui. Você recebe muito nude, Danilo? Não, mas quem quiser mandar... Posso mandar o manda meu? Manda a nota. Vou mandar o meu. Não, né, velho? Por que não? As garotas, não. Né? Então vou mandar pro diretor do filme aqui, o ursinho. Fabrício. Ele gostou de você, ele comentou a hora que ele chegou mesmo. Eu gosto de urso. Ó, o Danilo tá procurando o vídeo, tá? Nós estamos no rádio ao vivo, foi mal, pessoal. Porque... Desculpa aí. Tá aqui, eu tenho os três na sequência. Se quiser, eu mostro ali. Dá pra ele, passa lá, eles publicam ali o vídeo. Porque o pessoal pode assistir o programa através do youtube.com/radioenergia97 ou ainda através do facebook.com/energia97fm. Esse é o Estádio 97. Hoje o nosso convidado é Danilo Gentili. E amanhã vai ter filme, hein? Estreando nos cinemas, o pior aluno da escola, hein? Boa. Amanhã em todo o Brasil, hein? Em todo o Brasil. Tem ideia de quantas salas no todo ou não? 350 salas. Caramba! Quem bancou o filme? Quem bancou o filme? Warner, Paris, Quantos Celulares, Rei do Mate, Amazon e... Rei do Mate é Telecena. Telecena. E meu bolso e o bolso dele. Ah, boa. Quanto custa um filme desse, tá caro? Esse aí saiu 30 milhões de dólares, né? Nossa, 30 milhões. Euros. Euros. Caraca. Tanto é que não deu. Era pra ser a Julia Roberts, uma diretora da escola, mas parece que... A Joana... Não foi por questão de cachê. Mas acabamos na Joana Fon. É logo ali, igualzinho, velho. Eu prefiro a Joana Fon. Ai, ai, ai. Ó, vamos colocar os ouvintes no ar no 3284-7097, 3284-7097. Também no oferecimento da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. O oferecimento também de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Os times já são campeões. Nessa fase só faz gol quando o jogo faz com a mão. O mano bolado que no desespero dorme com o Romero colado no travesseiro. Narigudo, cadê você? Tá com medo porque sabe que ainda vão perder. Ah, vai perder. Danilo é corintiano, né, Danilo? Cara, eu tenho vergonha de falar que sou corintiano porque eu sou corintiano, teria vergonha, porque eu já fui fanático. Baixo volume. Já foi fanático? Já fui fanático, já briguei em estádio, já apanhei em estádio. Sério? E hoje não ligo mais, cara. Ainda jura? Juro. Já foi raiz ou isso é Nutella? Já fui raiz. Hoje mas por que, Danilo? Porque eu acho que eu tô fazendo tanta... Eu desencanei, cara. Eu tô fazendo tanta coisa que eu... Tem um tempo que eu parei de acompanhar. Às vezes você fica tão focado na profissão. É, muito. Foi isso aí, cara. E outro, Danilo, você não tá perdendo grande coisa também, não, viu? Ah, não. Corinthians, ah, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Mas era... Você vai aflorar o fanatismo dele de novo aí, agora. Quando eu gostava, era fanático, era mó legal. Você tinha uma razão pra acordar no meio. Quem que era teu ídolo, Danilo? Neto. Pra acordar no meio. Neto? Cara, eu sou da época que o Corinthians ganhou o primeiro campeonato brasileiro, em 1990. O gol do Neto, Tupanzinho, Ronaldo, Elias, Ezequiel... Eles já saíram, viu, do time? Hã? Já saíram. Já... Tô ligado, então. Ah, tá. Essa é a época que eu amava o Corinthians. A última vez você acompanhou. É. Entendi. Não, acompanhei um pouquinho depois, mas essa foi a época que mais me marcou. Era, mas daqui a pouco você vai contar a história de ser preso. Nossa senhora. Mas daqui a pouco você vai contar mais. Você sabe. Hã? Tornozeleira ele aqui. Você acabou de falar? Ah, eu acabei de falar? Não, mas não por causa de jogo. Não, por causa de jogo. Uma vez eu fui... Parei na... Depois. Ah, relaxa, o Mano também mas foi. Daqui a pouco você vai trocar ideias aqui com o Mano sobre ser preso em jogo. Fica tranquilo. Quem tá com o celular na cadeia. Alô, quem tá falando? Aqui. Oi, Rogério. Rogério, abaixa o volume do seu rádio, por favor. Tira do Viva Voz, porque senão a gente não vai conseguir conversar contigo, não. Tá, melhorou? Você abaixou o volume do rádio? Não abaixou. Desliga o rádio. Tô meio ruim. Pode falar. Desliga o rádio. Boa. Oi. Qual o seu nome completo, amigo? Rogério Castanho Nascimento. Rogério Castanho Nascimento. Quantos anos você tem? 50. 50 anos. Você mora em que bairro? Itaquera. Itaquera. É nóis, hein? Beleza. Tem time? Tô passando aqui perto do favelão. Cuidado. Manda um abraço pra minha mãe. É a tua casa? Cuidado. Perto do favelão, tô passando. Favelão é a tua casa, é isso? Não, é a sua casa, mano. E que, mas que time você torce? São Paulo. Rogerão. Oi, você acompanha. É o Bambi velho. Você acompanha aí a carreira do Danilo Gentili, assiste o programa dele. Ao vivo, não vai me xingar, velho. É, pouco. Eu vou ser sincero, pouco. Pouco, velho. Pouco. Assim que... Será mais do time do Jô Soares, é isso? Não. Eu gosto bastante do Porchat. Não vai elogiar o Porchat agora, não. O Porchat tá aqui pra dizer obrigado, cara. O Porchat também só fez filme porque o Danilo que o Danilo pagou. Pôs ele lá no filme. Pra dar uma força, que o Porchat é pobre. Nossa, ainda não pagou cachê pro Porchat, velho. É que só falei acorda cedo pra trabalhar, não dá pra assistir programa muito tarde. O Porchat é cedinho, né? Verdade. Então tá pra. Olha que o Roger é do meu programa, hein? O Roger, é verdade. O Roger que é São Paulino, né? O Roger é São Paulino. Gente, mas é São Paulino raiz ou Nutella, Danilo? Raiz, o Roger gosta. É. Quem é fanático lá é o Klein. Que é nossa, ele é palmeirense. Marcos Klein. Esse Marcos é. Klein é fanático. Ele fica puto com você. Nossa, ele fica irritado. Ele fica. Ô, Rogério, e o nosso tricolor? Hoje tem jogo do bom, hein? Galo, tricolor, né? E temos que... Sei não, sei não, você é bom, hein? Eu gosto de de conversar com você, só porque você é realista. Não sei não se é bom ou se é mais um martírio. Jogo de São Paulo ultimamente só... Vou te falar, eu vou assistir... Quando faz um gol e começa com aqueles toques pra trás, misericórdia, hein? Nossa, é quando recua a bola pro Sidão, dá medo, fala a verdade. Não é só o Sidão, não, Rodrigo Caio. Ah. É, vou te falar. Olha, vamos ver, a gente espera que não caia, né? Mas o problema de São Paulo, a gente já sabe, você sempre tem falado aí, né? Não é jogador, é diretoria. Aliás, hoje me deram uma informação de que o Kaká deve jogar pelo São Paulo no ano que vem. O que você pensa a respeito? Não, eu não tô sabendo, mas... Não, eu tô te contando. Não, você gosta ou não? Que fazem? Sei lá, eu acho que tem que... Tem que mudar a maioria dos jogadores. Né? Tem muito jogador aí que tá encostado aí, que só fica... Mas você tá deprê com São Paulo, hein? Muito fraquinho. Mas pela informação que eu tive, o Kaká vem numa condição de Lugano. Não é pra atuar todos os jogos. Todo mundo tá sabendo. Mas é um cara pra... Tocando o banco, gritando. Bom, não, às vezes não só isso. Às vezes não só mas isso. Mas jogar um jogo às que não é tão importante. Aquela mas questão mais de ajuda de elenco. Acredito que vá jogar mais do que o Lugano. Mas é aquela situação, não é o cara que vai jogar todos os jogos, do qual vai se esperar a melhor atuação técnica. Até porque todo mundo fala, né, que mesmo o Lugano não jogando, ele é muito importante pro elenco. Todo mundo tá falando, o Petros falou disso até em entrevista. Ele é um líder, o Hernanes, né? É o líder. Ele é o cara, é o elo de ligação entre todos ali, entre a juventude, a molecada, escuta muito ele. E não só isso, né, ele chegou agora. A respeito da isso não é importante? Eu acho que o problema de muito São Paulino é que o São Paulino fica vivendo de ídolos do passado, entendeu? Rogério Ceni, esses caras que já era. O clube continua, meu. Entendeu? O clube continua. Não adianta ficar endeusando o cara que já foi. Já era. Ué, mas tem não que, é importante? Tem que trazer moleque novo aí. Para com esse negócio de trazer equatoriano, peruano. Por quê? Que eles ficam trazendo aí da América do Sul aí. Cheio de moleque na base aí. Mas se for bom, o talento não vale? E outra, mano, jogadores que nem o São Paulo trouxe, Cueva e Arboleda, cara, pô, são jogadores aí que estão acima da média do elenco do São Paulo, cara. Mas eu entendo o que o Rogério tá falando no seguinte aspecto. Hoje, o São Paulo, ele só vive ambiente de felicidade quando apresenta ídolo não existe, quando apresenta ídolos... Que fizeram sucesso em um determinado momento. Sombra, que os caras ficam endeusando muito o Rogério Ceni. Rogério Ceni já era, meu. Entendeu? Tem que bala pra frente, o clube continua. Entendeu? Eu sei. Fica endeusando muito o Rogério Ceni. Mas sabe o que é? Eu trouxe pro São Paulo, o Rogério Ceni já foi mais um que passou, já era. O clube continua, pô. Eu sei, aquilo dá a impressão. Eu entendo, de certa forma, até entendo o que ele quer dizer. Acontece o seguinte: clube que não forma novos ídolos. E recorre sempre aos ex-atletas ou atletas em final de carreira. E aí o cara fala assim, pô, mas só traz o jogador quando já tá no final da carreira. E não tá formando novos ídolos, esse é o problema. O torcedor de São Paulo, você acha que estamos formando novos ídolos? Ó, o Lucas Fernandes aí, cara, tem tudo pra ser um ídolo no futuro, que ainda é muito jovem. Ué, não, o Hernanes não é ídolo. Tá falando com relação à formação de novos ídolos. Formação? Você fala do Kaká, o Kaká veio da onde? Sim. Mas, gente, daqui pra frente vai ser difícil acontecer isso. A molecada vai ser vendida. Toda molecada não vai ficar mais de 2 anos num time. Então, toda molecada hoje, daqui pra frente, isso não é só no São Paulo, em qualquer time. Não foi com o Neymar. Vê o Gabriel Jesus, ficou quanto tempo no Gabriel Jesus? Mas o Neymar não foi assim. Um ano. Gabriel Jesus apareceu e foi embora. Mas o Neymar não foi assim. Ah, foi o último. O Santos segurou. Foi o último. Neymar segurou. Veio o moleque do Flamengo. Valeu a pena, cara. O moleque do Flamengo saiu da base... Estreou no Flamengo depois praticamente que já tava vendido. Não vai acontecer mais isso, esquece. E eu acho, sinceramente... Não dá pra acontecer, Mota. Tem que ter, tem que acreditar, vai ser difícil, chefe. Ninguém segura. Você sabe por que acontece isso? Clubes mal administrados, precisa de grana. Dinheiro. Aí o nego queima logo. Precisa de aí grana. Aí tinha um moleque aí que era futuro, o David Neres. Desculpa falar. Ele não fica... Ele fala a verdade, pô. E aí, problema é a diretoria. Os caras tiveram a chance de mudar aí. Os caras falavam do Pimenta. O Pimenta, ele... O que ele fez naquela época, os caras fazem pior agora e ele foi bimundial, pô. Ah, mas o que o Santos fez com o Neymar de segurar ele valeu todo o dinheiro que não ganhou na hora da venda. Mas vou te falar, controvérsia, tem Santista Libertadores. Mas tem Santista que acha que não, chefe. Neymar passou só um ano a mais. Um ano a menos, o Santos não tinha perdido tanto dinheiro. Não, teria ganho, com certeza. Mas eu acho, sinceramente... O São Paulo teve uma oportunidade com o molecada que tava aparecendo. O David Neres foi esse caso. Moleque excepcional. Mas se ele ficasse 2 anos, ia vingar, ia ser um ídolo e abriu mão disso por causa do dinheiro. Mas, sinceramente, Mota e Vieira, sinceramente, eu acho que no futuro, cara, vai ser cada vez mais difícil você segurar atletas jovens. Então, os caras estão querendo sair do país, gente. É isso que a gente tem que analisar também. Se você pega um moleque desse aí, tem um empresário buzinando na orelha dele, pô, lá você vai ganhar em euro, lá você vai morar num país de primeiro mundo, você vai jogar Champions, jogar Liga Europa. Hoje os cara fecham contrato já nessas escolinhas que tem por aí, pô. Então, tem mas... empresário que já aprende o pai do moleque nessas escolinhas por aí. Aí é que tá, O Pelé estragou o futebol. Exatamente, Rogério, o que eu venho falando aqui faz tempo. Hoje em dia você pega um moleque de 10, 12 anos, aí o moleque tem empresário de futebol. Porém, eu penso que formar novos ídolos não significa só garotada. Formar novos ídolos, se você, por exemplo, o Petros. Se o Petros estivesse dentro de um contexto melhor hoje, e o clube melhor, em pouco tempo o Petros se tornaria um ídolo, é isso que eu quero dizer. Então, Sombra, mas a respeito da... Só que toda hora o São Paulo tá fora de timing. Então, toda mas assim... Hora. O Petros, cara, independente da fase do São Paulo hoje, ele pode virar um ídolo mesmo o São Paulo estando numa fase ruim. Porque é fácil você ser ídolo quando a fase tá boa, quando o time é campeão, quando você é goleador. Mas você pode sim nascer um ídolo, cara, numa fase adversa, cara. O Petros, na realidade, eu acho que ele ganha muitos pontos em função disso. O São Paulo, de repente, se mantendo na primeira divisão, o Petros com certeza vai ser um ícone esse ano. Bem ou mal, hoje no São Paulo, Petros ídolo. Vai ver o jogo do Atlético aí. A gente, é lógico que a gente, como São Paulo, não quer que o São Paulo caia. Mas eu acho que o ano que vem vai ser a mesma, se continuar desse jeito, vai ser a mesma coisa. O São Paulo vai brigar de novo pra não cair. Entendeu? Ah, mas alguma coisa vai mudar, viu, Rogério? Não é possível, cara. Não é possível, cara. Ah, eu acredito. Não, mas agora vocês estão banalizando a palavra ídolo, hein? Boa, convenhamos. Mano. O Petros, ele até é bom jogador, inclusive já passou pelo Corinthians também, mas agora falar ídolo... Não, mas ele falou que pode virar, Mas também não pode, Mota, não pode. Ô, mano, veja bem, então candidato a ídolo pelo seguinte, não tô dizendo que o Petros agora é um meia ou um segundo volante digno de seleção brasileira. Assim como o Lugano, também não era, dentro do nosso contexto aqui, eu vou ser sincero pra vocês, eu já falei isso aqui várias vezes, o Lugano, pra mim, ele tá no top 10 de zagueiros do São Paulo, em termos técnicos. O Antônio Carlos foi melhor, o Ricardo Rocha foi melhor, o Oscar, Dario Pereira foi melhor, aí teve Roberto Dias, e tem Miranda, e tem Alex Silva. Ronaldão. E vamos lembrar... Não, aí também não. Aí também não. Senhora, velho. Não, mas o Ronaldão se encaixa no, na história da pouca técnica e da raça. Então, às vezes, muitas vezes, o cara se torna ídolo pela liderança. Vestiu a camisa. De vestir a camisa. Né? Não só pela questão técnica, né? Então é um outro aspecto. Ô, mano, pelo técnico só hoje vai ser muito mais difícil, hein, mano? Porque... Mas é que tá, Motinha. Eu não acho que mas tá mudando o conceito, mano. Não, mas ô, Mota, eu não acho que tenha a necessidade de você sempre eleger um ídolo no time. Ídolo é um cara que flui e desbota, talvez, ali, desabrocha, naturalmente. Sim. Não adianta você querer criar uma situação pra falar, meu time tem que ter um ídolo. Isso daí vai aflorar no cara hoje. Isso é natural, concordo. O São Paulo tem dois hoje, concorda? O Prato hoje, ele tem muito mais, talvez, característica pra ser um líder, expectativa pra ser um líder, mesmo não estando num bom momento, do que o Petros. O Prato, se ele ficar durante um bom tempo no São Paulo, eu até acredito que ele possa vir a ser, ô Sombra. Mas agora, o Petros, cara, nada contra o Petros. Eu acho ele bom jogador, mas falar que o Petros pode ser ídolo, eu acho que nem... Por exemplo, no Corinthians ele não foi ídolo. No time espanhol que ele tava lá recentemente, no Betis, ele não foi ídolo. Mas você não acha a postura dele diferente no São Paulo, mano, ultimamente? Não acho, pelo que ele fala, porque ele é um dos caras que dá a cara, defende o São Paulo. Motinha, eu acho que tem dois jogadores aí que tem potencial pra ser ídolo no São Paulo. Um já é, que é o Hernanes, e o outro é o Prato. O Prato então, é o único aí, jogador, com exceção do Hernandes, que pode ser, talvez, aí, um aspirante aí. E hoje, olha, mano, hoje a gente tem dois, né, mano? O Hernandes e o Lugano. Eu posso estar muito enganado, mas o Petros, eu vou te falar uma coisa, ele tem um carinho muito grande do torcedor de São Paulo. Posso estar enganado. Vou até fazer uma enquete, tá bom? Não, mas o carinho eu até acho que exista mesmo, Sombra, porque é um jogador aguerrido, um jogador dedicado. E nessas horas aparece, né, mano? Quando alguém... cara, até que ponto o Petros ele pode ser considerado um ídolo de São Paulo. Boa. Não, eu tô falando candidato. É. Candidato. É. Ó, vou fazer uma enquete aqui, ó. Quem você acha que pode ascender a condição de ídolo no tricolor, tá bom? Vou fazer a enquete. Boa. E eu vou colocar aqui, ó. Letra A. É... Petros. Ou você quer o Prato primeiro, mano? Pode ser por ordem de relevância. Prato. Então tá bom. Prato. Pra não dizer que... tá. Aí vamos lá. Petros. E vou colocar terceira opção. Os dois. Tá bom? Ah, mas aí o torcedor ele vai querer fazer média. Ele vai falar os dois. Então eu vou tirar os dois. Pronto. Lucas Fernandes. Coloca. Não. Que vem não. Mota. Meu Deus do céu. Ah, vai virar. Ué, meu Deus do céu. Você não acredita no moleque? Ele não entendeu. Vai demorar ainda. Demais, ô Mota. Vamos lá, vou postar aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui pro hoje. Vamos ver o que os tricolores aqui vão responder. Rogério, um abraço pra você. Placar, Rogerão. Eu não sei, eu acho que é empate, viu? Pra São Paulo ganhar lá vai ser difícil. Eu também tô achando isso, sabia, cara? Não é ruim. O empate, não é ruim, não é ruim, hein? Mesmo porque, ô Sombra, o São Paulo vem de uma série de 4 jogos invictos aí, né, mano? Eu acho que pro São Paulo hoje, fundamentalmente, o importante é pontuar, cara. É, vamos ver se perder. O Prato faz alguma coisa contra o ex-clube dele lá. Né? Boa! A lei do ex. Valeu, amigo! Um abraço! Um abraço, tudo de bom. Valeu, até mais, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Agora quem vai dar aqui um alô pra gente? Alô, Ale Oliveira! Fala, galera do Estádio 97, Ale Oliveira no comando pra uma escalação, moleque, especial. No gol, o goleiro biólogo, aquele que sai caçando borboleta. Na lateral direita, o lateral multishow após a meia-noite. Só vai até a metade. Na zaga, o zagueiro Whisky do Paraguai, aquele que só te dá dor de cabeça. E o quarto zagueiro é aquele antissocial, o que não acompanha ninguém. Na lateral esquerda temos o lateral menstruação, quando desce, alivia muita gente. Primeiro volante é o ator pornô, aquele que sempre entra duro. Na meia tem o quero-quero, aquele que grita muito e só ocupa espaço. E o proctologista, aquele que tem um toque doído. No ataque, atacante de beirada. Pela direita, o atacante estudante em manifestação, aquele que apanha, mas continua indo para cima. Pelo lado esquerdo, o atacante acompanhante de luxo, muito caro para usar só 90 minutos. E o centroavante é o ginecologista, aquele que tá sempre na cara do gol. Valeu, rapaziada, tamo junto! Boa, Ale. Beleza! É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza o seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Não. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Boa. Estamos aqui com o Danilo Gentili, hoje convidado do Estádio 97. Danilo, oi. Tem Maria Chuteira. Ai. Tem Maria Stand-Up. Maria Microfone. Maria humorista só ganha processo, cara. Não. Mas você nunca pegou uma mina que foi te ver lá no Comedians? Ah, você conhece. Já, tá ligado. Ah, sempre tem aquela gordinha que vai pro camarim, vai. Mas você conhece? Não, não conheço. Ah, tá bom. Mas vai falar que não pegou? Lógico que pegou, não pego, né? Nada, só trabalho, cara. Eu não pego ninguém. Pegou nem a Mônica Iozzi, tá com Danilo. Discurso. Ah, Mônica Iozzi? Não, eu fui o único cara do CQC que não pegou. Ô, Danilão, falando em CQC, cara, acompanha sua carreira desde o começo, quando você fazia aquele proteste já, aquele teste de honestidade. Não, o repórter inexperiente, cara. Nossa, sensacional. Era muito bom. Fazendo esse tipo de matéria, cara, você já apanhou, você já foi preso, qual que foi a pior situação que você já passou por nessas daí? tudo isso que você falou. Já apanhei, já fui preso. Mas qual foi a pior? Qual que você julga que você falou? A pior da escola, né? Da escola. Bom, então, da escola tem gravado, né? É. Eu já apanhei. Muitas surras que eu tomei estão gravadas, estão no YouTube. A pior não foi gravada. É mesmo, cara? É mesmo? Foi no dia que a Dilma foi eleita pela primeira vez. Eu fui pra Brasília. Não, foi essa surra. Não, mas esse dia todo mundo apanhou. Todo mundo apanhou esse dia aí. Esse dia todo mundo apanhou. Eu fui pra Brasília, cobrir. E já começou, cara, um negócio que... Ali eu me deparei com uma cena... Antes, teve uma cena esdrúxula no início. A hora que eu cheguei lá na comitiva pra esperar ela subir, eu tava assim, de braço cruzado, esperando a Dilma aparecer pra dar o depoimento. Aí para do meu lado uma véia. Uma véia, sabe sua avó? Uma... Sim. Sabe a véia do pão de queijo? Sim. Daquele naipe. Dona Benta. Uma véia, juro, parou do meu lado e ficou me olhando. Aí eu falei, ah, deve ser alguém que gosta de se aquecer. Eu falei, tudo bem? A véia olhou pra mim e fez assim, ó. Ai! Juro. Aí eu peguei e falei, o que foi? Ai! Ele me bateu! Não! Juro por tudo. Não acredito. Nisso, o cara que tava do lado dela falou, bateu mesmo que eu vi. Olha, que armação. E o outro falou, agredindo uma senhora. E aí começaram todo mundo... da comitiva do PT a me dar bicuda, a me empurrar, agrediu uma senhora. E aí eu quis mesmo dar um soco na cara daquela véia. Mas quem tá ouvindo agora fala assim, olha, ele deu um soco na cara. Não, ele quis dar, mas não deu. Pelo amor de Deus, ele quis dar. Amanhã vai estar no UOL já. Aí, cara, eu saí de lá, quem me salvou de ser linchado ali? Tadinho, o Panunzio. Fábio Panunzio. Fábio Panunzio. Sim. Da TV Bandeirantes. Isso, ele era de Brasília na época, ele tava lá. Vem cá, Danilo. Ele me tirou, me puxou e tal. Quando eu cheguei, já cheguei com essa. No final, eu consegui falar com a Dilma. Falei, bababá, ela eleita presidente, fiz minha matéria. Eu, o Guga Noblar, que é filho do Noblar, do Globo, e o Pedrinho Câmera, nós três estávamos voltando pro hotel. Quando a gente tava voltando a pé, era relativamente perto. Quando a gente tava voltando pro hotel... 7 ou 8 seguranças, alguns tinham terno, outros não, mas os caras armaram, vieram assim na nossa frente. Eu só sei que a hora que eu olhei pro lado, um tava segurando o Pedrinho Câmera aqui e o outro tava dando um soco na barriga dele. O Pedro Câmera, antes de perder a câmera, antes da câmera cair no chão, ele ligou o rec. Então a gente não tem mais disso, mas tem a câmera assim, prof, e você tem o barulho dos ossos batendo. Ah, tá. Quando eu olhei pro outro lado, já deram uma voadora no Guga Noblar. O Guga Noblar acabou virando um repórter do CQC. Sim, ele não era nessa época ainda, né? Não, nessa época ele era produtor. Tá. Deu uma voadora no Guga Noblar e já veio um por trás e me derrubou. E aí a gente apanhou, eram 3 contra 8. E eu tenho orgulho de ter dado uma, que eu fiquei no chão, quando o cara veio pra cima, eu fiz assim com a sola do sapato, pá, empurrei o cara pra trás. E depois a gente ficou com um cagaço de voltar pro hotel, os caras vão matar nós e tal, mas foi isso que aconteceu. A pior surra que eu tomei não foi gravada. Mas você não tem nem ideia de quem foi o mandante? Não, e nem adiantou fazer assim, ai! Não adiantou. Eu vou dar uma dica de quem foi o mandante. É nóis, companheiro. Mas eu vou ser sincero pra vocês, cara. Eu fiquei com menos raiva companheiro. Dos 8 caras batendo na gente do que daquela véia que parou do meu lado e fez, ai, me bateu. Faz que ano foi isso aí? Foi no dia 2000. Da posse da Dilma, em 2010. A velha já foi, já. Mas ela é tão ruim. Ela é... 2010. Nesse momento a velha já foi, então. Hã? Já deve ter ido a velha. Não faço ideia. Mas se serve de consolo, Danilo. Não, mas tomara que não, que ela tinha que ter ficado vivo aí no governo da Dilma. Só começar a faltar as coisas pra ela. Mas, ó, se serve de consolo, se ela é tão ruim assim fingindo que foi agredida, você imagina ela fingindo um orgasmo, cara. Nossa, não, mano. Aquela velha ali, você imagina. Agora descobri. Olha, os bastidores aqui do estádio descobriram um arquivo que eu jamais imaginava que existisse. Ah, não fala. Lá vem. É verdade que o Danilo fez um piloto pra fazer um programa na Rádio Energia, cara. É, cara, que me trouxe aqui. Nunca chegou pra mim esse piloto. Você vê como foi bom, hein? Nunca chegou. Você vê por isso que deu certo. Quem guardou isso? Quem guardou não... Amanhã teremos uma reunião extraordinária. Olha aqui, vamos ver um trechinho. Tem isso aí, cara? Tem! Meu Deus, não faz isso, velho. Que vergonha. Eu tô vindo aqui divulgar meu filme, vão ouvir, vão achar que é o filme. Não, manda lá. Eu vou ter vergonha, mas manda. Acabei de acordar, meu. Espero que meu dia hoje seja melhor que ontem. Ontem eu fui pagar um negócio no balcão, o cara falou pra mim. Já tá bom, né, gente? Essa nota é falsa. Pô, aí naquela hora eu descobri que eu tinha nota falsa. E o cara descobriu que eu sou um otário, porque eu tava com a nota falsa na carteira, né? Ele falou pra mim, você não viu que o tom de verde tava meio esquisito, não? Eu falei, pra mim tá normal. Ele falou, tá, mas numa nota de 50? Porra, aí como é que eu não reparei, cara? A nota era tão falsa aqui atrás, em vez de uma onça. Tinha um tigre dos sucrilhos dando um joia, assim, pra mim. Eu olhei de perto, assim, em vez de Deus seja louvado, tava escrito La Delicópia. Puta, cara, eu fico olhando aquela nota falsa, me lembrava minha namorada, porque tava sempre ali perto da minha carteira e não valia nada. O ruim é quando você pega uma nota falsa, você fica o dia inteiro tentando bolar um plano pra passar ela pra frente, né? Você pensa coisas do tipo, porra, se eu tentar passar essa nota à noite no escuro, talvez a puta nem perceba, né? Sei que eu peguei e falei, ah, vou passar no meio da multidão. Fui na 25 de março passar a nota, o cara falou pra mim, essa nota é falsa. Eu falei, ah, esse Rolex aqui é verdadeiro, né? Enfim, peguei e fiz o que era certo com aquela nota. Eu falei, você tem 5 de 10 pra trocar uma de 50 aí, mãe? Você vê por que não foi pro ar, né? Não, e a pretensão, música do Seinfeld, no fundo, ó, tá chegando aí, porra. Tinha meio foi voz legal, de menina, cara, naquela época, né? É. Puberdade, é complicado. Naquela época ela era 5 contra 1. Era como se fosse agressão de seguranças contra ele, 5 contra 1. Foi isso, cara. Ai, ô, mano. Oi. Estamos aqui hoje com o Danilo Gentili, mas o assunto também é futebol, né? Sim. É o Gentili, é o futebol, mas agora a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto de stand-up, quanto de ver bola na rede. Sim. Quando você pensa num aperitivo pra acompanhar o seu jogo, o que vem na sua mente, mano? Ah, é claro que é amendoim, né, Sombra? Oh. Ah, mas não é qualquer amendoim não, parceiro. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol. E Mendorato é um amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho e tem uma casquinha crocante e deliciosa. E não importa se você está curtindo futebol sozinho, com a galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, mano. Mandou bem, Sombra. Então, rapaziada, vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Boa, mano. É isso aí. O Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem o oferecimento da ESEG, a faculdade do ETAPA, do Side Atlântica, do tamanho do seu sonho, do seu bolso, sideatlantica.com.br, e tem cornetadas. Que é o Haroldo de Guarulhos, parabenizando hoje o programa Estádio 97 com a presença do Danilo Gentili, até que enfim um filme que fala dos raiz mesmo, dos bagunça. O meu diretor na escola era igualzinho o Kiko, sem tirar nem pôr, não sabia falar, era a cara do Kiko, cara. Olha, tá vendo? Tem gente então, se identificando. Vai assistir, filme, cara, você vai gostar muito, é nóis. Muito legal, olha aí. Mais uma cornetada aqui, ó. Boa noite, amigos. Raul de São Miguel. Pô, Danilo Gentili, o cara é doido, mano. Manda ele contar a história da invertida que ele deu no Roberto Justo. Nunca vi o cara ficar sem reação do jeito que ele ficou, cara. Foi bom mesmo, Roberto foi bom. Roberto Justo ter que concordar com alguma coisa é complicado e esse cara aí conseguiu. Abraço. Como que é a história do Roberto Justo? Faz tempo, hein, cara. Você faz, sabe, tempo. Faz tempo, o pessoal até hoje me para na rua e fala disso, cara. Não, porque o Roberto Justo me levou no programa dele, ele quis começar a discussão de limite do humor, já a tão famigerada pergunta, qual o limite do humor e tal, e ele começou a tabelar o que pode, o que não pode falar, e aí eu mostrei meu ponto de vista e acho que ficou claro assim que se você ri de piada de português, você perde o direito de se ofender com as outras, se você riu de uma piada, não tem mais direito de se ofender com nenhuma. E o vídeo tá na internet aí, muita gente já viu. E ô Danilo, você... É a famosa hipocrisia. Resumindo. E os caras estão perguntando também, você foi processado pela tua ex-namorada, bicho? Eu sei por causa do quê. Porra! Você ficou com ela? Você ficou com ela? Propaganda enganosa? Falaram que o frasco aí, ele é grandão, mas... É, a tampinha. Bom, não sei quem falou, mas tá certo. Isso mesmo, mano? Mas quem se aprontou, bicho? Não pode mais vazar nenhum nude hoje, né, velho? Tá mó Nutella esse negócio de internet. Ah, o nude ainda dá, porque agora você pode fazer assim, ó. O meu dá, porque você faz assim, você aumenta, ó. Vou ver que a mina tem que ficar fazendo assim toda hora. Ah, não, eu contei piadas. Pior que foi, cara, eu só me ferro, cara. Eu contei piadas do meu namoro. Uh-huh. E nas piadas, o pior de tudo é que nas piadas o idiota era eu. É, então, tá. Você se sacaneando. Você chegou a ver já esse texto aí. Uhum. Eu tava me sacaneando, como o meu namoro era fracassado, como eu era fracassado, e namorei ela e tal. E aí ela me processou, cara. Só que quando ela tava comigo, ela ia no nada. Show e ria. Aí ela até me deu mas é oportunismo, um né? Oportunismo, ela me deu, né, até um bilhete lá de um aniversário meu que ela escreveu. Eu adoro quando você faz piadas minha, do meu namoro. Aí você usou isso no processo. Eu usei isso no processo aí. Ela ganhou ou perdeu? Não, isso aí ajudou muito, né? O processo a ser extinguido. Caramba, que situação. Não tem que pagar pensão, né, velho? É, mas o pior, cara, é que ela foi na Maria do Rosário. Eu não sabia que ela poderia tentar na Maria do Rosário. Então o oficial de justiça, quando foi me entregar o processo, me entregou de cara virada, assim. Não, a Maria do Rosário não, Maria desculpa. Maria da Penha. Maria do Rosário vai virar depois, moral, vai virar outra lei depois. Isso aí que é assédio moral. É, quando o oficial de justiça me entregou o processo, ele tava puto comigo. Ele leu Maria da Penha, Maria da Penha. Pra mim é quem bate em mulher. Tem várias coisas. Assédio moral, seria assédio moral. Eu descobri no dia. Uhum. Porque pra mim até então era quem bate. Ele me deu assim e ficou assim esperando eu abrir. Eu falei, caramba, quem que eu bati? Que eu não sei. A hora que eu abri, ele falou, ah, é de piada, né? Ah, então beleza, pô, porque eu gosto de você. Já eu tava triste. Bati em mulher. Ele falou, tava triste. Ah, é de piada. Só ainda que era da véia lá da eleição da Dilma. Foi dela, Maria da Penha. Será que aquela véia. Ai! O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Se você quiser assistir sua primeira fase, a Estela Barros tem essa opção. Quer assistir quartas de final, semifinal e final? A Estela também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E ó, assessoria completa. Guias brasileiros e guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. E detalhe, você pode parcelar em até 10 vezes no boleto, para dar aquela ajudada básica, né? Então olha, ligue agora e fale na Estela Barros. 2166-2250. 2166-2250, tá certo? Vai lá, liga! O site é estelabarros.com.br. Estelabarros.com.br. Maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros. Ô, Danilo, a gente tá vivendo já esse negócio de seleção brasileira, Copa do Mundo, daqui a pouco tá chegando, etc e tal. E você até, porque às vezes a gente vê que estrela é amigo de estrela. Gente, famoso é amigo de famoso. É verdade, certeza. É muito. Parece que todos se unem. Eu vejo, porque a festa da filha do Justus lá, menina lá, não sei o que lá. Mas vai a filha do Luciano Huck. Vai a filha, filha do Faustão. Vai a irmã menor da Bruna Marquezine. É. Não tem uma pessoa que você não conhece. As pessoas não têm amigos anônimos. Não tem a tia, né? E você, tem amizade, por exemplo? Porque você é um cara, pô, estrela, super conhecido. Você é estrela de cinema. Mas você tem amizade com jogadores de futebol, por exemplo? Cara, tenho nada, só trabalho, cara. Aliás, você nunca me vê nas caras, nas festas aí. Eu devia começar aí. Mas também ninguém convida, cara. Coitado. Mas você vai pra noite, você não vai? Nada, eu sou mó caseiro, cara. É mesmo? Meu personagem no filme vai em festa, bebe o caramba. E eu não sou nada disso, sou caseiro pra caramba. Você não bebe? Mas seu dia a dia aqui, que gosta de ver uma série, um seriado? Eu gosto de ver série, gosto de comer, gosto de jogar videogame, gosto de trabalhar, cara. Gosto de escrever, gosto de pensar em filme. Outro dia tava eu e o Fabrício aqui, a gente foi tava no Rio de Janeiro. Tem poucos dias atrás, quando que foi isso aí, cara? Foi sexta, né? Sexta passada a gente tava no Rio de Janeiro, e aí um dos jornalistas perguntou, que assistiu o filme, perguntou: pô, cara, o filme é mó legal, o ritmo dele é alucinante, e é muito louco, e muitas piadas legais, vocês deviam estar bebendo pra caramba pra fazer o roteiro. Aí o Fabrício me lembrou, falou: pelo contrário, véio, a gente tava num spa terminando o roteiro. A gente foi num spa em Sorocaba pra terminar o roteiro do filme, pra se concentrar e terminar. Eu sou muito caseiro, eu não sou ligado em festa. Então vou marcar então, Danilo. Uma casa de swing aí, tem umas minas no gatilho aqui, mano. Já que você é caseiro, nós marca uma casa de swing aí. Menina da mina, né, velho? Esquema bom. No Marcão aí só encosta. Vem com o pai que você vai ver. Todos meus amigos são amigos que trabalham comigo no programa, amigo de Santo André, amigo de infância. Menos o Diguinho, né? Menos o Diguinho. Aliás, o Diguinho, que sacana, cara. Eu quero fazer uma denúncia, cara. Ele fica usando a filha dele. Ele fica usando a filha dele pra agredir os outros. Ele acabou de me mandar um vídeo aqui, cara. Você tá de brincadeira. Amanhã. Estreia. Estreia. Tá como se tornar. Como se tornar. O pior aluno da escola. O pior aluno da escola. É o filme. É o filme. Do idiota. Do idiota. É isso que ele faz. Ele pega a filha dele e fica xingando. Caraca! Não, desculpa, mas assim, fica a denúncia aí. Essa menina não pode ser filha dele. Eu já falei isso pra ele, cara. Não tem a menor condição. Eu não também tem, já falei isso pra ele, cara. Porque não é uma assistente que... social. Não, não tem o DNA do cara, não cara. Tem. Você vê, a menina é linda. É, mas puxou a mãe, filha talvez. Que cria, né? Não, mas só puxou a mãe. Só puxou a mãe. Eu acho que o Diguinho só amamentou. Ah, não. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa eu ver, tem mais uma cornetada aqui? Deixa eu ver. Salve, rapaziada, Estádio 97. Boa noite, beleza? Porra, mano, Danilo Gentili, hein? Faz aí, Danilo. E aí? Várias vezes eu compartilhei no Twitter, no Facebook, Estádio 97 no The Noite. E você nunca chamou os caras. E eu tô... Agora você tá aí, né? Nossa, isso. Cobrou no ar. Vou ligar os caras pra participar do The Noite. Eu vou... Dois programas da hora. É nóis, um abraço. Então esse crossover vai acontecer. Dou minha palavra, a gente tá esperando um momento bom. Porque eu queria que chegasse um momento bom de futebol pra tá lá, entendeu? Boa, boa. Tinha que ser uma final... Uma na hora Copa. Que o Corinthians perdeu o Campeonato Brasileiro... Esse não vai perder. Vai ser o maior cavalo paraguaio da história. Aí você chama. A gente vai perder, mas vale, vem Copa do Mundo. Aí, bicho. Também a Copa. Eu quero que seja um momento legal, cara. Não, vai vir Copa do Mundo, o assunto vai ser futebol, bicho. Aí, essa é a ideia, porque a gente pega o mês de junho, é ano que vem já, né? É. Já. Você pega o mês de junho e faz especial de futebol só com os caras comentando, é o que eu acho que pode ser legal. Não, olha, extraíram o áudio lá do vídeo, nós vamos sincronizar. Ah, mas aquele... eu acho que o áudio não funciona. Vai sincronizar no Facebook. Vai sincronizar? Vai. Olha, eu vou falar uma coisa antes de vocês colocarem. Eu nem gosto de estar fazendo isso, sabe? De ter que ficar justificando. Então a gente não fala. Não. Mas vocês perguntaram, tá aqui no... Vou fazer. Até porque tem trabalho de mais gente envolvida, não é? Claro. Quando sai um negócio desse, não sou eu que me ferro. Eu tenho um diretor, eu tenho um produtor, eu tenho um emprego. Todo mundo, de muita, né? Que tá envolvido na história. Né? E no caso aqui, estão acusando de um crime, entendeu? É, por mim, eu nem justifico. Eu quero que se dane, porque... A Maísa tá lá, o pai dela tá lá, todo mundo entendeu, todo mundo sabe, deu risada. É verdade. Só que de repente, pra imprensa, agora o pai autorizar a menina a brincar, agora já é um problema. Entendeu? No fim, então, pode sobrar então, pro pai dela, né? Mimimi é muito seletivo, o Xilique é muito seletivo. Então, por mim, eu não justifico, mas tem gente que trabalha comigo e a imprensa tá colocando crime no meio e tal. Então, já que você me perguntou, eu não vim pra falar disso, mas já que você perguntou e eu tenho os vídeos aqui, vamos lá, pra quem quiser saber. Quem perguntou? Eu. O moto. Sabia! Santana. Sabia. Mas o mortadela, eu queria do estádio. Mas então eu queria saber a verdade. Uma coisa, ninguém falou nada. Só ficaram falando, o Janilo já deu vodka pra Maísa. O Janilo deu vodka pra Maísa. Eu não sei se é verdade. O Janilo. Eu não vejo TV, eu não sei se é verdade. Eu não gosto de ficar justificando. Eu não vejo TV, Janilo. Mas eu também acho ruim quando o cara faz uma pergunta e outro fala. Ai, disso eu não vou falar. Vamos lá. Então, não é muito melhor falar? Tá bom. Vamos lá. Vamos colocar aqui então. Vamos mostrar pra todo mundo. Eu não entendi muito bem o que vocês querem fazer, né? Mas... Solta aqui. Então vamos soltar. Festa mesmo não existe mais. Então, por exemplo, agora, desculpe. Tomar sua carcaça, hein? Nossa. Não é uma água digna de um conde. Essa vodka é russa. Esse que é programa de classe. Isso aí. Vodka russa. Legal. Nada de direto da minha fonte nacional. Aqui, ó. Direto da minha fonte aqui. Vou botar um pouquinho mais pra mim. Agora, essa que é a vodka. Essa que é boa. Mas enfim, hoje em dia... Cortou. Essa é a primeira parte que eu falei. Aí é trocado. Minha caneca que tá com vodka. É uma torre de batata. Lá, esse é o prato oficial do The Noite. Repara o seguinte. As canecas ficaram no mesmo lugar lá. Aí você pegou a sua e deu pra ele. Eu troquei. Ali foi depois que a torre de batata saiu. Aí foi a pausa que eu fiz pra trocar a água da Maísa. Sabe o que foi isso aqui? Era do... Foi sem querer mesmo? Foi. Sabe o que foi isso aqui? Tava o Chiquinho Scarpa aqui. E ele falou, eu queria vodka. Eu falei, mas eu tenho aqui. Aí eu tirei pro... Por que você tem vodka aí? Pra zoar, sim. Aí eu nem dei. Há quantos anos essa vodka aí? Um tempo, porque tá ruim. Nossa, eu senti gosto de álcool puro. E mais, essa. É, não, é, ninguém bebeu. Eu só coloquei pra câmera. Você. Isso é muito errado, isso foi muito errado. Tipo, no começo eu pensei que, sei lá, sabe quando se você tivesse passado álcool na canequinha pra limpar? Falei, beleza, aí comecei a sentir um gosto. Você sem querer mesmo. Água tá podre. Enfim, essa foi a pausa que eu dei quando eu vi que rolou a confusão. Uhum. Entendi. Então, eu não coloquei vodka pra ela. Claro. O que acontece é o seguinte, quando foram trocar as peças ali da mesa, isso, foi invertida a tua caneca com a caneca da Maísa. Isso. Que era do Chiquinho Scarpa. Que era do Chiquinho Scarpa. Isso, entendi. E quando a Maísa bebeu, eu improvisei a brincadeira. Porque eu entendi. Nem entendi que ela tinha bebido. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí, ninguém veio apurar, ninguém perguntou e já saiu na imprensa que cometi crime. Mas isso não chegou aí ao ar, né? Coloquei bebida para menor. Isso não foi ao ar. Não, isso não foi ao ar porque isso é bastidor, tem os produtores sim, sim, ali. Quando e aí, como que a imprensa descobriu isso e foi atrás e colocou? Não, foi pro ar a... Programa com a Maísa. Foi pro ar a parte engraçada. Tá. Foi a parte engraçada, onde ela bebe e eu, na hora, nem percebi. E aí eu improviso uma brincadeira que é... Eu não sabia que tinha algo na caneca, eu falei... Ah, eu que pus Aí eu que pus. Aí ela fala... Cospe, ela cospe, eu bebo o cuspe dela. Uh-huh. Depois, quando eu ponho aqui, eu falo... Ih, caralho. É vodka mesmo. É vodka mesmo, para aí, para tudo. Põe a vodka, para tudo. Traz a caneca, fala pro pai dela, desculpa, eu não sabia, vamos trocar. Essa parte eu cortei, entendi, mas a brincadeira, o improviso em cima do erro... É, e outro, você tinha tanta certeza que não ia dar nada, porque vocês colocaram no ar, foi uma coisa totalmente acidental. Totalmente acidental, que o pai da Maísa estava lá e viu que foi acidental, ele aparece rindo, depois que acabou o programa a gente conversou, falei, puta, cara, você quer que tira, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, foi acidental, não tem problema algum. Então, não teve problema nenhum pra mim, pro diretor, pro pai da Maísa, pra Maísa, pro SBT, até algum patrulheiro, né, de repente ter um senso de moralidade e começar, agora virou crime você, o pai, autorizar a menina a fazer alguma coisa, então. Mas ô Danilo, você deu sorte porque isso aí aconteceu com a Maísa, cara. Você imagina se acontece com a coitada da Cléo Pires um negócio desse. Nossa, ela ia virar. Absurdo. Nossa. Ela ia virar tudo. A Cléo tava ótima. Ela que tem uma frustração, o Celton Mello não deu nem bola pra ela. É, sim, ela devia estar mais louco que o Batman. Fora das fofocas da celebridade. É. Mas no ranking... Mas o Celton Mello deu relo na Cléo Pires? Qual que é essa fita aí? Não, ela jogou charme pra ele. Por ele. Jogou charme pra ele, ele nem tchum pra ela. Tá muito louco, né, meu? Ô, mas o Celton Mello também, cara, ele tem aquele perfilzinho de que acabou de sair de uma endoscopia, não tem? Tem. Ah, tá sempre meio olhando pro alto, meio lesado. A substância que ele usa não deve ser essa aí, não. É, só o Tom Mello, vou te falar, viu, mano? Posso falar? Tricolor, hein? É? Fala. Fanático. Pô, traz ele aí, Sombra. Então você não ficar, porque deu um relógio, não traz o negócio ao vivo. Falar, você não viu até aquele filme lá do palhaço, etc? Lá, tem uma menção ao São Paulo dentro do filme. Verdade, ah, é? Tô te falando. É, tricolor. Ele, o Cássio Gabus Mendes, também um abraço pro Cássio Gabus Mendes, que é São Paulino. Danilo vai falar. Você aí. Fala, Danilo. Você quer falar uma coisa, Cássio? O Danilo. Não, eu quero falar o seguinte, a gente trouxe camisetas do filme. Legal. Pode deixar aqui o ouvinte? Pode, lógico. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora uma sequência com três ouvintes na sequência, agora no oferecimento do nosso patrocinador Sem Parar, e os três que ligarem vão ganhar a camisa do filme. Bacana, vocês mandam. Tem três aí? Tem três camisetas aqui do filme que estreia amanhã em todo o Brasil. Boa! Então os três próximos ouvintes que entrarem no ar vão ganhar a camisa do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, que estreia amanhã nos cinemas. Com o Danilo Gentili, que botou toda a grana da vida dele nesse filme. Por favor, verdade, compareça para ele poder recuperar. A história de você comprar pipoca no cinema não reverte pro filme. É. Entendeu? Que reverte é o ingresso, né, do cinema. No cinema dele, sim, né? Lucrar, não sei. Se voltar, já tá bom, né? Lucrar, a gente já sabe que vai ser difícil. Pelo menos divulgou. Se voltar o que a gente pôs do bolso, já estamos felizes. É verdade. E é o seguinte, cara... $30 milhões não é qualquer hora que você consegue botar no filme desse. Então, meu amigo... 30 milhões cada parceiro, né? Cada um, né? E ô Mota. Oi. Eu vou te dar a oportunidade de defesa também aqui. O pessoal aqui da internet tá falando que você mandou a frase da seguinte forma, ó. Nossa. Um filho é quem cria. Isso, ele falou mesmo. Ele falou. Falei? Falou. Desculpa. Você quis dizer que isso. Humano, o pai é quem cria, ele quis dizer. É, então era isso que eu queria dizer. Pronto. Filho é quem cria. Obrigado, filho justiça da internet. Estádio 97. Coitado do Mota, velho. Tem o um oferecimento do McDonald's. Você é um coitado. Mota, eu tô falando do McDonald's, você falando aí de cria. McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja, sem parar sua vida, no seu tempo. É fechada, fazendo média. É melhor quando não tem nada pra falar. Quando relincha, escandalosa, aperta a rédea e tira esta mula do ar. Quem será que música pessoal fazer não, música? Não fala. Quem? Assim. Quem? Fazer o quê, né? Olha, Mota, pode eu falar, vou falar, pode cara. Falar de mim, velho. Em um mês pode eu acho que dá pra fazer uns 4 CD do Mota. Pode falar de mim. Vai lá, Greatest Hits trouxa. Mota. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? É o Luiz Vicente Oliveira de Lima. Ô, Luiz Vicente Oliveira de Lima, é isso? Isso. Tá cansado, parece o nome, véio, de advogado da Lava Jato. Do advogado. Ô, deixa eu te falar. Deixa. Oi? Eu sou o marido da Iris, que ligou ontem. Francisca Iris. É. A Francisca Iris, né? Vai pegar 30 alguém. 30 anos. Rapaz. Aí. E os dois chegam cansados. Como é que foi a noite? Hein? A noite foi boa ontem, não? Normal, pô. Rolou? Noite de casado, sabe como é que é, né? É. Ah, deitou e dormiu. Sabe? Então, noite de casado, pô. Deitou e fazem, dormiu, então. Né? É, então você. Agora você mudou, né? Você não é mais Corinthians, você é Flamengo também, né? Igual a Iris. Sim, ah, mano, é Flamengo. Então, noite de casado, pô. Deitou e dormiu, fazem, então. Né? É, então você. Agora você mudou, né? Você não é mais Corinthians, você é Flamengo também, né? Igual a Iris. Sim, ah, mano, é Flamengo. Aqui dá várias tretas aqui. Ah, dá várias tretas aí, cara? Treta aqui. Mostra a Maria assim, da Penha aí, pra pô, ela, velho. Para com esse bagulho aí. Ah, você é corintiano, eles... Luiz? Lógico, mano, que é Corinthians. Boa, aí daqui a pouco tem Coringão, hein, mano. Daqui a pouco é Corinthians e Curitiba jogando lá Itaquera. 2-0 pra nós, mano. Boa, e hoje o nosso convidado especial, Danilo Gentili, cara. Acompanha o Danilo? Acompanho, desde faz tempo. Desde aquela época do VMB que ele concorreu lá, o prêmio do Twitter. Obrigado, cara. Miliano, hein? Longa data, hein, obrigado. Faz tempo. Miliano. Ô, Danilo, me fala aí... O que que você acha do doutor Olavo de Carvalho? Cara, eu já tomei tanta porrada pra falar de política, opinião. Eu prefiro ficar na minha aqui e divulgar meu filme no momento. Boa. Eu já melhor, tô com, né, uma, véio, piroca gigante. Ai, olha o Mota, até salivou. Quem nunca? Não fala assim que o Fabrício valeu, tá aqui. Cara. Obrigado pela pergunta. Ai, ai. Meu e, tá, ô, Luizão. Fala aí, mano. Hoje o Corinthians ele terá o reforço aí do nosso querido Pablo, que tava aí, nossa, meio que sendo poupado essa semana, mas parece que vai pro jogo. O Balbuena, que não jogou pela seleção paraguaia ontem, também aí tá recuperado. O Cássio tá voltando. E aí, mano, o Corinthians consegue deslanchar de vez o Campeonato Brasileiro e ter aquele percentual de aproveitamento que teve no primeiro turno? Precisamos, né? Precisamos voltar aí a meta aí. E, ô, mano, deixa eu te perguntar um negócio. E aquela fala história aí, do Carlinhos lá, cara? Será que perde o jogador? Ah, eu acho que não, cara. É, o Corinthians ele tem uma pendência financeira com esse time dele e precisa quitar. Eu acho que o Corinthians ele não pode aí dar sopa pro azar, principalmente pelo fato do Carlinhos ser um jogador promissor. Mostrou qualidade na Copa São Paulo. Ainda nos profissionais ele não teve lá grandes chances. Tá lá inserido dentro do contexto, tá treinando com a rapaziada lá, mas não tem tido muitas oportunidades. O Carilho eu acho que é um grande erro também em não possibilitar o Carlinhos aí a chance de entrar em algumas partidas, sendo que ele coloca muitas vezes o Casim. Eu acho que para colocar o Casim vale a pena apostar nesse moleque aí. Mas eu creio que no final tudo vai dar certo aí, o Coringão vai conseguir quitar aí esse montante aí que tá devendo aí pro ex-clube do Carlinhos. É, tomara, né, mano? Porque... O moleque é bom, pra ficar com o Casinho lá é melhor investir no Carlinhos, né? Então, irmão, que fita que é essa aí, mano? O Carilli muitas vezes é dá chance lá pro gringo lá e não coloca o moleque pra jogar, mano. Então, e o Pedrinho também deu uma sumida depois da contusão dele. Mas com relação ao Pedrinho, cara, eu ainda acho que o Corinthians ele pode esperar um pouco mais aí pra colocar mesmo. Porque na posição que o Pedrinho joga, você tem aí dois jogadores que têm entrado bem, que é o Marquinhos Gabriel e o Cleison também. Os dois jogadores aí, eles têm sido efetivos, eles têm conseguido aí bons, passes, tem conseguido bons gols também. Foi o caso do Cleison aí no empate lá contra o Cruzeiro. Ele fez gol contra o São Paulo também. E o Marquinhos Gabriel também, quando entra, tá incendiando. Então, nesse momento, eu acho que é legal dar uma segurada ainda no Pedrinho. Mas com relação ao Carlinhos, cara, porra, é a posição do Jô. O Casim, das vezes que foi solicitado, o maluco não correspondeu. Coloca o cara pra jogar, porra. Você tem o time pra hoje, hein, mano? Tenho sim, irmão. Passa aí. Quer dar uma conferida aí, ó. Por exemplo, hoje o Corinthians ele vai com o que tem de melhor. Ele vai jogar hoje, possivelmente, ali, ó, o Cássio, se nada acontecer aí de tá improvável aí no vestiário. Cássio. Imagina, o Cássio nem jogou, tava lá no banco, assistiu o jogo de camarote. O Corinthians ele vai ter aí o Fagner na direita, vai ter ali o miolo de zaga titular, que é o Pablo Balbuena. E vai jogar com o lateral esquerdo ali, o Guilherme Arana. No meio campo vai jogar o Camacho, o Maicon, aquela linha de três à frente ali com o nosso querido... O Romero não vai poder jogar, então vai entrar no lugar dele o Marquinhos Gabriel. Centralizado o Rodriguinho, na direita é o Jadson. E lá na frente é o nosso querido Jô. O Jô que tá com visual novo, hein, mano? Você viu? Mano, parece samurai. Nada, mano. O Jô tá com o visual style, mano. Os malucos aí que tem o cabelo black aí tem que usar mesmo. O bagulho é mó style mesmo. Ô, vocês viram que notícia boa? O câncer lá do Roger, do Botafogo, é benigno. Graças a Deus, ontem, lá, que era. Muito bom, graças a Deus, né? Uma análise prévia, né? Dentro do quadro, uma boa notícia. Parece que ele já volta a treinar em 30 dias, cara. É, né? Muito boa notícia. Oi. Amém, amém. Fala, Luiz. O mano passou o time pra hoje aí. Você. Putz, não perdi aqui, cara. Cara, fica nervoso. Calma, relaxa. Eu falei que quem manda na casa é a Iris. Esse aí. Esse aí não sabe nada. Esse aí, se a Iris não der a mão pra ele, não sabe nem andar na rua. Ontem ela chegou, ela falou pra caramba. Quando chegar aqui hoje, cara. Ela vai te matar por quê? Porque a minha filha derramou água no notebook, cara. Você acredita? Nossa senhora, troca a filha. Você vai apanhar, hein, velho. Você vai apanhar, hein, velho. Não, velho. Esse feriado aí, velho. Troca a filha, meu. Ô, Luiz, até inclusive eu vou fazer uma correção aqui. Eu falei que o Fagner joga, mas o Fagner não vai pro jogo, não, tá? É o Léo Príncipe que vai jogar. Léo Príncipe. Ele tem três desfalques aí pra essa partida nome, aí. Ele tem o Fagner, o Gabriel e o nosso querido Romero aí. Os três estão suspensos aí pelo terceiro cartão amarelo. Mas hoje tá com cheio de arroz queimado. Lateral direito. Ô, chefe, o Santos também joga hoje? Amanhã. Amanhã, 5 da tarde. Hoje tá já certo, tá com então. Cheiro de arroz. Todo mundo como formiguinha olhando os jogos. E agora acabou de começar Botafogo e Chapecoense. Botafogo! Vai, Botafogo! São Paulo interessado nesse jogo. E também Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Jogão, hein? Vai Goianiense. Ô, Luizão, mas o bom também do Botafogo não ganhar da Chapecoense é porque daqui a pouco a gente começa a brigar por vaga na Libertadores. Ah, não. Aí esses times que estão lá em cima não podem pontuar muito. Larga o craque, maluco. Para com essa vida aí. Deixa o cachimbo aí na rádio. O negócio é o seguinte, vamos discutir um pouquinho a mais aí só de futebol, porque estamos um momento sem parar, mas eu gostaria de ter aí a sua opinião com relação aí aos classificados aqui da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, lá na Rússia em 2018, cara. Infelizmente a Argentina entrou, hein, cara. A Argentina aí que começou perdendo, eu falei, a viola vai pro saco. 40 mas no final segundos, das contas, cara. A Argentina acabou avançando aí, a Argentina ficou com a terceira posição das eliminatórias. Os classificados são Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e o Peru, que pegou a repescagem, vai pegar Nova Zelândia. Adoro. Eu fiquei imaginando decepcionado. O que o Messi tava pensando em xingar a imprensa argentina, hein, ô mano? Ah, mano, esse Messi é mó pipoca, mano. Até os malucos começaram a pegar no meu pé ontem e falaram, tá vendo, mano? Você foi cornetar o Messi, aí o maluco deixou o cabelo. Aí chegou lá, o cara garantiu, pegou, né? Pegou quem? Mas pegou quem, velho? O coitado do Equador, mano. É isso que o técnico ainda foi suspenso, né, mano? O Equador é o antepenúltimo das eliminatórias. Pô, mano, o moleque fez 3 gols num jogo pressão pra caramba, cara. Ah, fora, mano, mas vai saber até onde essa pressão também. É o Romário de 93, o Messi. Também não tava já meio que combinado, hein? Depois daquela declaração do Barça, eu não duvido de mais nada, irmão. Aí chega a Copa no ano que vem, a gente não tá farrapada, vai lá, chega lá e ganha. É o Brasil de 93. É, o Brasil de 93, 94, é isso aí. Puta, um time capengão lá. Ganhou. O Parreira. Aí o Romário salvou no último jogo contra o Uruguai. Uruguai e o Maracanã. Maracanã. E aí... É, mas não, não é. Não dá nem pra comparar, né? O Brasil tem camisa, irmão. O Mano tinha 10 anos também. E o Brasil fez a mesma situação contra a Venezuela, com aquele gol do Luizão também, em 2001. Isso. E aí, mas o Brasil é penta, irmão. De novo. Brasil tem camisa, velho. Argentina, Malemar tem uma copinha, velho. Vai te duas, catar. Duas. Ah, mas uma não valeu. Você tá uma foi, eu tô foi contando, daquele jeito lá, né? Eu tô contando aquela que eles ganharam mesmo. Ah, quando faz... Quando tem gol de mão, não vale, é isso? Não, mas ali faz parte do negócio. Ali faz parte do negócio. O Maradona, por mais que tenha sido pilantra naquele lance, mas aí foi culpa do árbitro. Por isso defendeu o Jô, né? Mas agora aquele lance lá do jogo com o Peru, lá, tá de brincadeira. Ô, Danilo, seleção brasileira é algo que te empolga ou tanto faz, tanto fez? Só quando toma 7-1 da Alemanha. Aí eu fico empolgado, eu falo, é uma semana de piada no meu programa. Aí, né? É bom, né? Bom pra piada, né? Cara, posso dar uma nova aqui, ó? Claro. Acabei de receber um WhatsApp, o Daniel Pimentel, que é o ator do filme. Entrou no lugar do Falame. Faz o Pedro? O Nutella. Ele acabou de falar, pô, Danilo, caramba, tô na DP, bati o carro. Então ele tá lá na delegacia agora, se ferrou, cabaço. Bacana. Legal. Bêbado. Faz, hein, velho. Só bêbado. Isso que eu falar. Depende, né? DP tem outro sentido. Ah. É, moto, explica aí. Se ele aí. For preso, ele se conhece melhor não. Sentido. É, exatamente. Não. Só depois que ele entrar no xilindró, ele vai esse conhecer. Esse horário, né? Não é melhor. Fala. É verdade. DP é quando você pega a recuperação na faculdade. Dependência. Então já é o terceiro sentido. É dependência. Como é bom ver a cara de bunda do Valdir cantando. Ai, não, que pena, a Copa não vai ter chute no vácuo. A poderosa seleção chilena, né? Ah, mas tem, olha, vou te falar uma coisa, tem alguns bons jogadores. Tem o Vargas que jogou no Grêmio, tem o Valdívia, tem o Arturito Vidal que joga bola. Tem os caras bons. O Arangues. O Arangues, era jogador. Tem o Medel, né? Ótimo. Mas jogador. Ontem não deu nem Medel só bate, hein? Mas pode falar, cara. Aí é ali, Isla, então. Tem vários bons jogadores, mas ontem não deu nem pra... Mas nem assustou. Não. Mas agora, nem... vou falar aí, o goleirinho que era do Barcelona, hein? Pelo amor bravo. De Deus, e a cara. Mulher dele desceu a lenha no Twitter. Assim. Os dois goleiros são do City, né? É, hoje são. O Ederson e o Bravo. É, o de ontem foi. Ô, Luiz, um abraço pra você. Acho deixa o seu palpite aí pra Corinthians e Coritiba logo mais. 2-0, com outro gol de mão do Jô, hein? Nossa! É. Parabéns! Você não gosta, nossa, agora da coisa errada, hein? Nossa. Aí os antipira, hein? É. Os anti. Ô Vieira, ô, falando isso, tem aquela música, né? Que canta assim, ó. Se o juiz não der uma mão, aí tá ruim pro timão. Se o juiz não der uma mão, aí dá ruim. Devia dar uma mão na cara de vocês. De mão eu, de mão eu. Ô Luiz, você torce ganhou... contra mesmo cambada adiante. Ô Luiz, você ganhou uma camisa aí do filme do Danilo, tá bom? Valeu. Ô Sandra, podia fazer uma na boca do estádio aqui em Guarulhos algum dia, hein? Ah, em breve. É, em breve, fez, fica tranquilo, tá no calendário aqui. Vamos mandar aí o Bernardo Veloso, o nosso Tetinha, fazer aí, tá bom? E todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aê, beleza, ganhou um par de vouchers do McDonald's, parabéns. Então você vai retirar hoje, aqui o... Cara, eu vou ficar com 200 quilos já, irmão. Nossa senhora. Vai nada. Um pouco. Ô, mandar um abraço pro Leandrão aí, ó, o Leandro da Ouro Negro aí, foi ele que apresentou o Estádio 97 lá em 2007. Boa, obrigado, viu? Um abraço aí, fera. Beleza, um abraço pra todos vocês aí, falou. Valeu. Obrigado, irmão, valeu. O Iris aí que tá chegando. Ah, beijo, Iris, hein? Jogueira. Você é gay, mano. Sou. Eu ia falar da Iris. Não vai falar da Iris. Eu ia falar, não, mas agora... Sua mãe mesmo tá falando aqui do meu lado. Sua mãe tá falando. Ela tá? Então faz assim, traz a Iris aqui. Traz a Iris. Essa sacanagem que a mãe do Vieira perdeu a fala. Isso não é uma brincadeira. É verdade, ela não fala, mas a Iris fala. Ela é educada, ela não fala às vezes. Né, dona coisa? Ela fala, aí eles têm os lábios carnudos, lindos. Tchau, um abraço, valeu. Nossa, vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Sem parar ainda mais fácil, compre o seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. ABC, ABC, o Vieira senta, dá o top e fala tchê. Fala tchê. Ah, fala. Falo. Mas ele dá mais o top ou fala mais tchê? Eu vou muito encher a cuia de alguém já, pra pôr chimarrão na cuia de alguém. Alô, boa noite, quem fala? É o Felipe. Ei! Tudo bem, Felipe? Tudo bem, você, Sombra? Pô, ele tá na montanha russa, velho. Dá o seu nome completo, Felipe. Felipe Anacleto. Panela. Martins Pires Oliveira. Nossa senhora. Felipe Anacleto Martins Pires Oliveira. Isso, pai. Se pegar siglas, dá o alfabeto. Nossa senhora. Não acredito que eu consegui. Que, ba- bairro você mora, Felipe? Eu moro no Jaguaré. Jaguaré, perfeito. Jaguaré, pertinho. O que você faz da vida? Eu sou auxiliar administrativo, famoso faz tudo. Ah, faz pone, tudo né? Mesmo, mas pone, né? Que faz, hein, velho? É? Cuidado, faz, hein? Ele faz. Pega, faz café pro chefe. É. Que time você torce? Tricolor, né? Ah, esse vai cair, vai faz cair. Tudo vai mesmo, cair faz na tudo. Então faz tudo mesmo, viu, chefe? Faz nada, rapaz. Respeita o ouvinte. Ó, aí, se você trabalhar direitinho e logo você é vice-presidente, viu? Aê! O diretor. Ah. O diretor do futebol. Ô, Felipe, você curte o trabalho do Danilo Gentili? Muito. Só falta o show dele pra eu ver, de todo que eu curto. Ah, é? Já viu de todos, menos o dele, mas ele curte. Você curte muito você, Danilo, ele já viu todos, menos o seu. Então falta o seu show pra ele ver. Ah, é? Ele viu até do Bernardo Veloso, mas ele, já. Mas ele não viu porque não gosta. Do Bernardo eu vejo toda semana, praticamente. Mas vem cá, por que você ainda não viu o show do Gentili? Porque não gosta ou porque olha, não gosta? Olha, é caro. Caro, ah, Danilo. Mas eu nem tô cartaz, tá vendo só que você nem sabe, hein? A gente tem que fazer o bolso ingressos Danilo Gentili. Vamos fazer. Quando eu voltar em cartaz, eu passo aqui, deixo um monte de ingresso. Boa. Mas você não tem desculpa aí, vai no cinema, hein? É. Assiste o filme que você vai gostar. Eu não tava sabendo do filme, fiquei sabendo hoje. Que legal. Pô, legal, cara. É isso que é importante. Com certeza eu vou. Obrigado, então merece a camiseta. Ô, Danilo, você diria que qual é a faixa etária legal que você falou assim? É pra toda a família? Você fala assim, não, é só pra uma adolescente? Não, tenho é 14 anos oficial. Tá. Censura 14 anos. Mas o espírito que a gente seguiu na hora de escrever o filme era um espírito que a gente tinha quando era moleque e assistia a Sessão da Tarde. Nunca teve esse nossa, negócio. Que delícia. Ah, eu tinha 7 anos, assistia Porks. Nossa, eu tinha gravado em VHS. Você lembra disso? Passava Porks no cinema demais, em casa, demais. Que aliás é a emissora que eu ele trabalho. Ele é o Piuí brasileiro. É o Piuí? Ele é o Piuí brasileiro. Eu sou mesmo. Não era isso? Você assistia Porks. Você tinha 8 anos, via Porks com seu pai, com sua avó, com seu tio. Eu via Braddock. Braddock matar o rato na dentada. O comando para matar, né? Saco na cabeça do Chuck Norris. O comando para matar, passava na sessão da tarde arrancando os braços. Comando Delta. Não, comando Delta, comando para matar, o Schwarzenegger pega o braço e decepa. Você via isso com teu pai, com teu tio, com teu amigo de 12 anos. Então, eu e o Fabrício, a gente escreveu o filme sem essa frescura. A gente escreveu o filme... igual com a cabeça de que a gente era moleque vendo esses filmes da Sessão da Tarde. Agora, ô Danilo, eu queria que você explicasse pro Moto, porque ele tá triste aqui, que você falou, não, a censura é 14 anos. Ele fala, putz, que droga, eu não posso ir porque eu já tenho 40, ele não, falou. Não, pode ir também. Pode ir, Moto, você pode ir ver o filme. Você paga até meia de idoso. Viu? Você pode ir, não é só porque você não tem a mesma idade. Não, ele paga meia porque ele é estudante. Não terminou ainda. Ainda não terminou. Esse negócio de censura hoje em dia tá uma encheção de saco. Você não pode mais assistir Borat com seu filho de 5 anos na sala ali, tranquilo. Bruno, né? É, o orador, o ditador. Mas o que aconteceu isso com alguém aí? Não. Não, mas é que hoje em dia esse negócio de censura aí, Sombra, tá tudo uma, mano, tá a galinhagem do caramba, a realidade pergunta, é essa. Eu não sei dizer. Por exemplo, nós vamos fazer a festa do Energia na Veia. Sim. Não. Que você já foi várias vezes. Já fui no Play Center, né? Já foi lá no Play Center, eu lembro bem que você já foi lá. O Rogério Morgado me deu ingressos. Por exemplo. Aliás, desculpa, lá quando a gente foi no Play Center, eu entrei com o Rogério Morgado, começaram a fazer uma fila pra andar no Rogério, achando que ele era uma das atrações do parque. Deu uma parábola. Não, é só o Rogério, calma, não é uma riqueza. Agora ele emagreceu bastante. Ah, é pra convencer que não era o Dumbo. Bom, mas aí, o Danilo, me diz uma coisa. Por exemplo, então a gente vai ter a festa da véia, agora vai ter o Halloween dia 28, dia 27, lá na Audio Club, né? O Halloween do Energia na Véia. A censura, é lógico, é 18 anos. Mas os pais têm o direito de levar os filhos e assinar um documento. Sim. Cinema, como que funciona? É assim também. Sim. Se o pai autorizar, dá pra ir qualquer aí, tudo bem, legal. Acompanhado do pai. Aliás, a gente tava combinando que se o nosso filme pegasse uma censura 16 ou 18, a gente ia alugar um véio, ia deixar na porta do cinema. O véio tá com o filme. O cinema que tiver esse véio, ele assina autorização pra você entrar. Vai, pegou 14, então dá pra molecada aí. Aí, Felipe, filme pra você levar a família toda aí, hein, cara? Boa, minha patroa tá aqui do lado, ela vai comigo, meu filho que tá pra nascer vai já ouvir, já vai entrar nessa onda do stand-up que a gente adora bastante. Pô, legal. Toda semana a gente cai em algum show. E tá pra nascer? Tá pra nascer, né? Tá, então vezes, pode ir tranquilo, porque no, é do Danilo Gentili, viu? Não é do... Nossa, se fosse do Rafinha Bastos... Não é do Rafinha Bastos, tá em filme, viu? Então pode levar. Aí esse você pode Gentili. Levar. Tá? Bernardo, né? Não vai no do Danilo, pô. Boa, São boa. Bernardo, exatamente. Grande ABC. Cara, a partir de amanhã, vá assistir o filme, você vai gostar, hein? Zoeira pô. A partir de amanhã? Amanhã entra em cartaz em todo o Brasil o filme, vai assistir. Ô Danilo, prazerzão falar com você, tô aqui emocionado, faz anos que eu tenho também. Despretensiosamente fui ligar aqui com a patroa, sei lá, ela desligou, falei, vou tentar do meu. Usando o GPS, fechou o GPS e caiu. Entrei em pânico. Pô, legal, cara. Eu entraria em pânico muito se a minha patroa pegasse o meu celular. Nossa, cara. Nem fala. Se fosse ver o WhatsApp, aí é pra entrar aí, em pânico. Mas como você que pegou dela, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Ô Felipe, São Paulo enfrenta o Galo hoje lá em Minas Gerais. Jogo difícil, hein, cara? Cara, muito difícil. Ali, independente da fase que os times estão passando, eu acho que o jogo vai ser apertado. Eu acredito na vitória, mas não vai ser nada tranquilo não, viu? Não, né? Ali vai ser 1-0, 2-1. Eu aposto em empate. Acredito na vitória. Eu também acho que vai empatar. Um bom resultado. 2-1. Você não vai torcer pra ganhar, eu vou torcer pra ganhar, mas eu acho que pode empatar, meu Deus. 2-1, hoje. 2-1. Hoje o prato desencanta. Eu acredito no Hernanes, que o Hernanes tá jogando demais, vai fazer o dele. E além do ex, né? É. O prato desencanta hoje. Tem que fazer uns dois gols, senão vai ter empate. A gente precisa da vitória, então acredito na vitória. Legal, bacana. São Paulo, se ele perder, sombrar, e dependendo da combinação de resultados que acontecer ali, São Paulo pode voltar para a zona de rebaixamento, né? Do oitavo até o 19º, por tudo pode acontecer nessa rodada Depende São muito Paulo, da combinação de resultados, né? São Paulo pode acabar em oitavo e pode acabar em 19º. Mas o Dorival Júnior foi muito feliz. Ó, gente, para com essa história de ficar falando do que pode chegar em Libertadores. Jogo a jogo, né? Meu, perder um jogo, você pode voltar lá para trás. Um abraço. Você daí, Marcão. Tem que ver o jogo a jogo. É não, a gente brinca aqui. Você baixar essa bolinha aí, viu, Marcão? A gente brinca aqui, é óbvio, mas a gente sabe a realidade do São Paulo hoje, né, cara? Você brinca, é óbvio, mas eu cheguei aqui, você tava no site de Dubai, de voos lá, olhando... Não, eu tava olhando lá, Libertadores 2018, lá pra ver a tabela já. Felipe, um abraço pra você, boa noite, obrigado, um abraço. Sombra, uma coisinha. Oi. O RG tá aí hoje, não, né? Tá. Não, graças a Deus. A patroa tá aqui. Brincadeira, do lado, RG, ela. A gente te ama. Brincadeira, RG. Nossa, apesar do chefe querer acabar com você, a gente te ama. Não fala isso, gente. Não fala isso que as pessoas podem achar. Eu mesmo vou mandar, pode ser? Pode. Manda. Camis, amo você demais. Mas não faz que nem o Gentili, que uma vez no meio de uma transa dormiu com uma garota, né? Ô, como é que você sabe com isso, cara? É, mas não faz isso não, hein? Que eu tô sabendo que o Danilo Gentili tá transando com a menina que... Verdade, cara. Desculpa falar, mas quem nunca também, hein, velho? Cara, essa foi feia, cara. Eu tava em cima da menina. Na quarta, quinta, né, meu? Bombando, e uma hora parou. Quinta. E eu acho que ela pensou, a próxima vai vir forte, porque... Eu tirei, peguei pulso, mas não veio. Só ronquei, cara. Olha. Só ronquei. Não, mas não pode acontecer isso com as meninas pagas, né? Porque senão você pega. Mas se for aquela amiga, terça-feira à noite chovendo, não pega nada. Depois você liga, marca outra ponta. Mas eu vou te falar um negócio. Essa é ruim. Mas eu sei de uma pior. Pessoa de alto escalão de rádio. Do ramo empresarial, nossa assim. De alto escalão. Tava lá com a mulher, né? E aquela época que o Ayrton Senna ganhando tudo e as corridas de madrugada. Aí tava lá, assim, aí o cara foi tirando a mulher, foi tirando ela. Não, para. O que você tá... Não, é o Senna, vai ganhar. É o Domênico que é grande fã de automobilismo, cara? É, o Domênico. Não, mas é nego acima, viu? Ah, é? Já foi chefe do Domênico também. Ô, grande revelação. Já foi. Pelo riso já sabem quem é. Já foi chefe do Domênico também. Ô, Felipe, um abraço. Você ganhou uma camisa do filme do... Oi? Merchan. Pode? Merchan. Todo dia é dia de McDonald's. Dia de clássico. Isso, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Não, tudo bem, pode até ser, mas no momento não temos nada com a Bozano. Tá, só mais uma coisa. Ô, Sombra, me dá um boné da rádio com o novo logo, por favor. Você vai ser sorteado no final. Não, a gente beleza, vai sortear então. No final, entendeu? O cara só beleza. Tá, você bom? Ganhou a camisa, né? Oi? A camisa do Zetinho eu ganhei? Ganhou a camiseta aqui, cara. Vai assistir o filme, hein? Não saiu de graça a camiseta, não. Você tem que ir no cinema. Eu vou assistir com a camiseta e vou postar a foto e vou te marcar. E marca com o do RT. Boa. Não, vai no filme porque o Danilo não tem o apoio da Lei Rouanet, mano. Vai lá, vai fundo. Ah, todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Negaram pro Danilo. Parabéns pelo trabalho, Danilo, e o pessoal do estádio aí. Abraço. Valeu, abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Sem Parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal. Vai cair tricolor. Eu quero é tique-tique, adeus Série A. Vai cair tricolor. Torce mesmo, eu quero é tique-tique, adeus Série A. Alô? Alô? Oi, quem fala? Opa, salve Sombra, o Leandro. Ô, oh, salve Leandro. Nome completo, Leandro? Leandro Ribeiro Silva. Leandro Ribeiro Silva, que... Qual a sua idade? 33. Habita... Idade do médico. O velho não tá aí hoje não, né? O Ribeiro, o velho não tá, cara. Lembra do Agil tá, Ribeiro, tá... que tinha um outro. O RG tá no pedágio lá, entregando sacolinha pra quem tá descendo pra praia. Que isso, Marco? É. Olha, Atlético Paranaense acaba de perder um pênalti. Ótimo. Tá dando uma secada, velho. Ótimo. Mas, ô Leandro... Sim. O que você faz da vida, Leandro? Cara, eu sou técnico em automação. Técnico em automação. Boa. Exemplifique melhor aí. Que tipo de automação você trabalha? Eu trabalho mais com automação predial, prédios comerciais. Certo. Então, a grosso modo, controle do sistema de ar-condicionado, iluminação, sistema de conforto. Então, eu quero uma maçã. Através de CLP, linguagem de programação, parada assim. Beleza. Conheço. É uma maçãzão. Tá joia. Me diz uma coisa. Que time você torce? Sombra, que é Corinthians, velho. Xiii! Ah, hoje vai azedar, Vai nada. Ô, Leandro. Antes da gente falar do Coringão aí, mano, estamos hoje com um convidado especial, o Danilo Gentili, cara. Tem alguma pergunta pra fazer pra ele? Que a galinha também. Danilo é gente boa, velho. Danilo é gente boa, Danilo. Obrigado, é contigo aí. Eu acompanho com a minha noiva através do YouTube. Aí, abraço pra ela. Opa, tá aqui do meu lado ouvindo, velho. Tá marcando em cima, né, safado? Nada. O The Leite Show, cara, é um barato esse programa aí, velho. Que legal que você gosta do Leite Show, cara. Cara, muito, muito show de bola. Adoro criança e a molecada lá é mó barato, velho. Então é o seguinte, vou te falar uma coisa. Hoje, depois da meia-noite, é dia das crianças, tá certo? Certo. E eu vou entrevistar o Carlos Villagrán, que tá no meu filme no programa. E depois da entrevista, como passou da meia-noite, vai ser dia das crianças, as crianças do Leite Show vão invadir o palco do The Noite, elas prendem o Diguinho e elas é que tocam o programa hoje. Especial, hein? Elas que vão entrevistar. Legal. Então, se você gosta... E a galera você toda me mandando uma vodka louca. Todo mundo cheio de cara. Mamadeira de vodka pra todo mundo. Na mamadeira. Não? Muito bom, velho. Você vai ver a manchete amanhã. Que top. É pra tirar minha noite, né? Oi, diga. A partir da meia-noite? Hoje tem o programa, né? Logo depois do Ratinho. Ratinho! Eu entrevisto o Kiko, o Carlos Villagrán. E depois da entrevista, a molecada do Leite Show comanda o meu programa. Eles vão me entrevistar hoje. Assiste, é legal, cara. Porque o Corinthians deve ter um mau resultado hoje. Você vai estar meio triste. Vai pro inferno. Mas já vem um programa pra alegrar a tua noite. É boa. Cuidado, o Coringão hoje vai atropelar o Curitiba. Então. Passar o bambu nos caras, mano. E o Leandro? Fala, mano. Dentro da realidade do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele teve aí uma queda técnica no segundo turno, mas ainda mantém uma vantagem de 8 pontos para o segundo colocado. Você acha que algum clube aí do Campeonato Brasileiro vai fazer frente para o Coringão ou você acha que esse título já está ganho, como eu penso também? Sinceramente, Sombra, eu acho que depende das próximas rodadas, das três próximas rodadas. Se o Coringão for bem, conseguir 7 pontos ou 9 pontos, já era, pode deixar... A taça lá no Parque São Jorge, lá que ninguém tira mais não. Agora, se a gente der umas tropeçadas e o Santos conseguir umas vitórias aí, pode ser que complique. É, não é a Zeda mesmo. É, mas não adianta secar, não. Não, não tô tá... secando, não. A gente não precisa, né? Vocês estão perdendo assim, né? Mota, pelo amor de Deus, você não tem que falar nada, filho. Você tá lá embaixo, tá lutando no mundo. Mas o meu time nunca caiu, ô trouxa. Meu time nunca caiu, desculpa. Caiu no pau. Falar nada, não, eu posso falar. Eu posso falar, mas ué, mas o passado conta. Ué, você esqueceu que você caiu. Mas o Mota, o meu time nunca caiu. Não, mas assim, o meu time nunca caiu. Olha, o Mota tem toda a razão, mas agora o Leandro, você deu uma solapada no Mota que caiu bem no programa. Calma, vamos devolver. Apoia a galinhada. Vamos devolver pro Leandro. Vamos devolver pro Leandro. Mota, você foi fundamental no que você disse. Mas pra efeito de impacto, assim, pá, pá, o Leandro foi legal, foi legal. Tomou uma deitada. Mas e outro, Leandro? Se tem alguém aí que tá jogando futebol de time rebaixado, é o Corinthians, velho. Pode ser, no segundo turno, pode ser que isso seja verdade, mas o nosso primeiro turno foi excelente, que nos dá essa tranquilidade pra fazer maus jogos. Tipo, vamos dizer que os jogos que a gente estamos realizando ultimamente é nível de São Paulo. Oh, mas analisando, friamente, sem se basear naqueles comentários ridículos do meu irmão. Mas assim, ó, você não acha que o Corinthians jogando, o que tá jogando hoje é o que pode render com esse time aí, cara? Não entendi. O que o Corinthians tá jogando hoje. Você não acha que pode render exatamente o que tá rendendo hoje, cara, com esse time que o Corinthians tem? Na verdade, Marcão, eu tô achando que assim, na verdade, o Corinthians não tá jogando mal. No primeiro turno, a bola tava entrando, mas a gente tava com mais sorte, velho. Agora, chuta, o goleiro defende, a bola bate na trave, ou o zagueiro tira. A sorte diminuiu, como no primeiro, no início do Campeonato Paulista. Certo. Foi a mesma coisa. A gente tentava, depois que engrenou, velho, a bola entrava, dava sorte. Agora que tá engolando, mas a sorte vai voltar, velho. Nós vamos correr mais um título esse ano aí. Sei não, hein? Sapo lá, ô, irmão, fala real. Ô, Leandrão, não tem time no Campeonato Brasileiro com camisa pra tirar título do Corinthians. Ai, veremos, Maurício, veremos. Não tem. Os caras choram, velho, quando o Coringão tá lá em cima, velho. Porque isso aí é galinha. Os caras não aguentam o baque, não, filhão. Chora. Sai lágrima do olho. Não. Sai lágrima do olho da galinha, assim? Acho que não. Sai, será que chora? Vou falar o outro, sai lágrima, viu, Mota? Ai, nossa. Ô, velho, de novo, quando você viu o caminhoneiro lá. Tem gol, hein? De quem? Mais um? Não, é o primeiro. Aquele? Tem gol. Gol de quem? Atlético Goianiense 1-0 sobre o Paranaense. Fala pra mim que foi o Valtão. Paranaense. Fala que foi o Valtão, fala. São Paulo, hein? Oh, mas agora é ruim, por quê? Não, é bom. Agora, ô Marcão, olha Paranaense a situação. O gol do Atlético Goianiense, imagina. O gol do Atlético Goianiense, cara, são eles lanterna, na briga. Mano. Não, São então, Paulo joga a próxima contra o Paranaense. Mas mesmo assim, Sombral, o Atlético Goianiense, todo mundo dava como morto no campeonato. Sim. Era o bônus round. O Atlético Goianiense fazendo um gol, ele vai pra 28 pontos e empata em número de pontos com o Coritiba. Ele entra na briga pra tentar escapar da degola também. Mas a diferença é de três pontos, mesmo. O Atlético Paranaense e São Paulo é 3 pontos também a diferença. Mano. E se eu não me engano, o Atlético Goianiense é um dos melhores times do retorno, cara. Eu concordo com o Mano. Eu acho que o Atlético Goianiense tá dando trabalho nesse segundo turno aí. Viu? Ganharam de vocês lá, né? Mas eu prefiro. Eu tava nesse jogo aí. Então, seu pé frio. Olha a situação, cara. O cara do Atlético Paranaense foi bater o pênalti. O Guedós? Trupicou. Não, quem foi bater? Isso, o Guedós foi bater. O Guedós foi bater. O goleiro pegou. A bola continuou na jogada. Eles foram tocando a bola e fizeram o gol. O Luiz Fernando fez o gol. Então, cara, mas tem coisa no futebol que às vezes simplesmente acontece, cara. Leandro, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Beleza. Você ganhou uma camisa aqui do filme do Danilo Gentili. Como se tornar o pior aluno da escola. Ô, velho, brigadão. Posso fazer um merchan aí? Claro. Pode. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. E eu vou... Como que eu faço pra ir buscar a camisa aí? Você pega o metrô, aí você desce aqui. Se você não gostar de transporte público, vem quanto de carro. Quanto tá o unitário, chefe Benedetto? R$3,80. Então é R$3,80 mais R$3,80. E se eu quiser ir de bike? Aí você vem de patinete. E aí você senta e pedala, não, trouxa. Patinete não. Esse pedal é o seu time aí que tá zoado. Mota, 3,80 mais 3,80. Fala pra ele quanto é, Mota. 7,60. O Mota abriu a calculadora. Travou o processador aí, velho. Que processador, cara? Processador, velho. Isso aqui é um Pense Bem, velho. Ó, isso é um abaco quebrado. Vou te mostrar o abaco, viu? Ai, tá, eu não falei, não. Esse é o abaco. Meu aba tá bem fechado, velho. Esse é o ábrico. É o ábrico. É o ábrico. Isso, legal. Fala logo. Ábrico rachado. Ô, oh, Leandro, um abraço, oh, cara. Obrigado aí. Mas, rapaziada, Danilo Gentili, ó, continua metendo pau nesse político aí, Danilo. Pode deixar. Esse cara aí é um bando de sem vergonha. Pode deixar, valeu. Valeu. Valeu, assiste valeu, o filme amanhã, estreia em todo lugar. Esse foi o momento. Esse foi o momento sem parar. O Sem Parar sempre preparando grandes novidades para você. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, amigão. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. O que foi aí, ô, Vieira? Tem gol. Tem gol. Gol de quem? Atlético Paranaense empata o jogo. Bom, ótimo. Boa, Tricolor. Boa, Tricolor. Vamos manter o Goianiense lá embaixo. Vamos manter o Goianiense lá embaixo. A situação tá boa mesmo pro São Paulo. O empate é melhor até que a vitória, né? É, segura os dois, cara. Que ô, mano, fase, sabe quem fez Deus. O gol, mano? Quem? Guilherme. Guilherme, olha aí. Ex-Corinthians. Guilherme, é. Agora eu tenho uma ideia aqui pra trocar pro Dodô. Ah, é como eu digo, em qualquer lugar do mundo ter um parque, uma represa como vizinhos é um privilégio, não é não, Dodô? É verdade, Sombra, mas agora imagine só isso tudo numa cidade como São Paulo. Isso aqui é. Em São Paulo? É, agora sim. É o novo lançamento da Trisul, hein? Que fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. Eu tô falando, meus amigos, do SAI de Atlântica. Ah, você não tá falando sério. É, tô falando, escuta só. Dois dormitórios, vaga de garagem, lazer completo com piscina, segurança de condomínio fechado, meu amigo. Ei, com tudo isso aí deve ser uma fortuna. Nada, e se eu falar pra você, se eu te contar que as parcelas cabem no seu bolso e a escritura é grátis? Ó, eu vou querer conhecer e tem gente mais que vai querer conhecer também. Todo mundo quer conhecer, então faz assim, acesse agora mesmo o site atlântica.com.br, tá bom? Ou então você pode ligar também 5599-8715. 5599-8715, sai de Atlântica, breve é lançamento da Trisul, hein? Boa! Boa, Dodô, por favor, por favor, por favor. Fala também do Buscapé, Dodô. Não vai embora, calma. É, meus amigos, você sabia que o novo Buscapé, além de comparar preços, agora você compra direto tudo que precisa de A a Z? É, por exemplo, olha, tem ar-condicionado, barbeador, drone, eletrodomésticos, bicicleta, game, geladeira e por aí vai, viu? E o melhor, sempre pelo melhor preço. Vou trazer uma oferta bacana pra você aqui, ó. Super oferta, hein? Smartphone Motorola Moto G5 Plus, tela de 5.2 com 32 GB por apenas R$ 916 à vista. É demais, não achou? Motorola Moto G5 Plus, tela de 5.2 com 32 GB por apenas R$ 916. Então aproveita agora e dá um busca no novo Buscapé. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Faz assim, ó, dá um busca, dá um busca, dá um busca. Boa, Dodô, é isso aí. Pessoal, vamos agradecer aqui a ótima presença do Danilo Gentili. Boa, Danilo. É o seguinte, de verdade, quero Danilo agradecer. Danilo Gentili, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Boa. Vocês, foi de última hora, foi muito importante pra mim. Muito obrigado mesmo, tá bom? Poxa. Contem comigo pro que precisarem. Quem quiser meu telefone, fica aí. Quando quiserem lá no você meu bar, nude? No comídio. Ah, eu quero. Ué, vocês me mandam o WhatsApp que é vindo pra todo mundo aqui. Aí boa. Sim, Daniel. Falando sério, fica aí. Tá? Bom, eu gosto da localização. Localização. Se diverte na entrada, se diverte na saída. É isso aí. É disso aí que eu gosto. Obrigado. Só, se vocês me permitirem, lembrar que amanhã. Em todo o Brasil, como se tornar o pior aluno da escola, o filme que eu tô, Carlos Villagrán, Kiko do Chaves está e muita zoeira tá no filme. A partir de amanhã, em todo o Brasil, apareçam, tá bem engraçado. Legal, boa, valeu, Danilo. É isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado. Boa, Danilo Gentili aqui no Estádio 97, nosso convidado especial de hoje, muito bacana. Quem tá com o nome dos premiados? Aqui. Deixa eu ver aqui, atenção. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea, o novo boné do Estádio 97, tá uma bonito, beleza, hein? Produzido pelos bonés Vista Aérea, do meu amigo Roberto Toca Feliz, que a Argentina se classificou.

Late Sessions. We'll be right back. 107.7 Energia Night Sessions.